Bota Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha. E hoje nós iremos definir, né? Nós falamos semana passada sobre as expectativas da E3. Hoje nós vamos falar sobre a E3 2018. Eu sou o Luigi e a Nintendo estava com a faca e o queijo na mão. Olá a todos, eu sou a Bethesda e eu ganhei a E3. Meu porra, Olá, sou o Adriano. Estou feliz e triste ao mesmo tempo. Bom, eu sou o Douglas e a Ubisoft me ensinou que você precisa estar em risco para fazer coisas boas no mundo dos videogames. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar novamente aí sobre a E3, essa dobradinha, né? Da E3, vamos falar agora sobre a conferência em si. Quais foram os melhores jogos, os melhores shows, é isso aí, né? Então bora direto pro podcast, porque esse cast vai ficar gigante, meu amigo. Então vamos lá, o primeiro bloco aí dessa E3 aí vai ser da EA, né? Começou no dia 9 de junho, se eu não estou enganado, se eu não estou doido, acho que dia 9 de junho. Isso, né? Dia 9 foi o primeiro. Isso, 3 na verdade, isso aí foi a pré-E3, isso não estava tecnicamente dentro da E3. Mas como é uma das grandes, né? Aí da E3 a gente... Isso, e já faz um tempo que ela já faz esse tipo de, de show, né? Sim. Por fora. É, então é bom analisar. Ela quase fez eu comprar Mentira. O FIFA, mas aí não, ela. Não, você já falou que você vai comprar o FIFA, não vem com essa não. Sabe? Não, eu falei, na hora que ela mostrou. Quando anunciarem a pré-venda, a gente conversa. Não, já anunciou, por isso já, que eu desanimei. Já em setembro, agora saiu o FIFA 2019. Não, por isso que eu desanimei de comprar, porque tá R$230 a versão básica. E agora básica. A novidade do FIFA 19 é que eles confirmaram aquilo que a gente já suspeitava, isso. Que é a Champions League, né? Que é o principal novidade do jogo. É, o que tava faltando, né? Isso que me fez querer comprar, cara. Isso que me fez querer comprar, mas espera pegar uma promoção aí que você compra. Ah, não. É, quando ela tiver R$100, R$130, eu compro. Mas... Você pede presente de pode novo. Pode ser também. É, eu peço presente. Ser, tá boa. Boa ideia. Mas ninguém vai querer pagar R$200 e lá vai pedrado no E aí começou com a sua conferência de uma forma até bacana, né, e tal. Tava um ritmo legal e depois começou até aquela barrigada digna da EA, né? É, só que a barrigada esse ano demorou bastante. Foi até interessante a maneira que ela conduziu. A barrigada começou lá no Madden mesmo. Sempre 40 começa minutos no Madden. De... É, mas então, mas eu achei aí inteligente dessa vez, porque ela mostrou tudo o que precisava e aí lá pro fim que ela jogou esse Madden. Jogou Madden, entendeu? E celular também. Nas últimas... Uma barrigada linda. Isso, Madden mandou lá pra... Isso, foi uma barriga, assim, prejudicou o Ethan, né, mas foi, assim, o pelo Ethan, menos né? Não prejudicou no né? começo. É, o Ethan se prejudicou né? também. E a gente né? já vai discutir o Ethan. A gente já vai, já, vamos por partes, né, vamos por partes. Aí eles anunciaram Battlefield 5 Battle Royale, né? E esse é um Royale que eu quero também, jogar, eu esse sim. Eles anunciaram talvez a coisa mais interessante que é o... Que é o Game Pass deles, né? Que é o Origins Access Premier, né? Que eles pagam. Você paga um negócio a mais e você recebe os títulos que vai. Títulos novos, né? Como se fosse um Game Pass, eu acho que isso vai acabar virando uma tendência. No mercado de games, só a Sony e a Nintendo que não vai pra esse lado, né? Mas acho que. Mas. Eu acho que porque elas são japonesas, né? Então elas ainda têm aquele... Uhum. Aquele maneira estranha de olhar, mas assim que eles acharem uma maneira de implantar isso aí, acho que eles vão... Não sei, acho que pode demorar. Implantar. Eu acho que a gente vai ver isso ainda vai demorar um pouco. Eu também acho. É, vai. E eu espero que eles anunciem isso pros consoles, né? Pro EXAS, que aí eu vou ficar feliz, aí eu não vou precisar pagar R$230 no FIFA, né? Eu fiquei curioso, não é que eu gostei, mas eu fiquei curioso de ver aquele Command & Conquer Rivals no que eles celular? Jogaram lá ao vivo. Caraca, lá no celular. É, no celular também achei brisa aquele joguinho lá. O que vocês acharam do gameplay do BR? O Battlefield? Ah, é a mesma coisa. Cara, mesma coisa, a gente só vai ver jogando, né? E assim, até eu que não gosto de FPS, eu entendo que Battlefield ele é muito bom, muito bonito, é muito chamativo. Eu queria, pra falar a verdade, um Battlefield nas guerras napoleônicas, mas acho que isso não vai acontecer, então tá bom. Não, isso aí chama Assassin's Creed. Não, mas imagina, você no meio daquelas guerras lá de que fica todo mundo alinhadinho levando bola de canhão na cara. Isso é interessante. É, isso é interessante, mas não vai acontecer não. É, fora isso, teve também o Anthem, né, que a gente vai comentar mais a fundo daqui a pouco, né? E teve o Unreal 2 também, né, tá que agora bacana. Você joga com dois bonequinhos de... Ah, também. Esse eu gostei, esse tava querendo comprar, mas aquele... não zerei um ainda. Aí também teve aquele SOS, né? Que é outro indie da EA. Sea of Solitude. O Sea of Solitude. Que também é muito interessante, sim. Eu gostei muito de ver ele, né? Ele fala de solidão, né? Você vive sozinho num mundo devastado por alguma coisa. É, como se os homens... Se você tem depressão, não jogue. Parece ele vive num mundo pós-apocalíptico, onde os homens, os humanos viraram monstros, alguma coisa assim. Não, na verdade eu entendi diferente. É, pelo que parece, ela tá realmente sozinha e aqueles monstros é a consciência dela. Ela enfrenta a própria consciência dela sozinha naquele mundo. Nossa. Pelo que eu entendi do gameplay. Eu entendi como se fosse um mundo pós-apocalíptico e... Então, eu acho que esse jogo vai ter o que eu entendi, por ela estar com aquela cara daquele jeito, é uma caricatura de uma pessoa sozinha no mundo, assim. Pelo menos foi o que eu entendi. E aqueles monstros gigantes que aparecem é tipo os momentos de crise tanto dela. Porque ele lembra muito Inside, né, assim, em algum sentido. É. A arte é muito parecida. É a arte do jogo, né, parece Inside, o Limbo. Pois é. E teve Star Wars também, né? Star Wars Battlefront lá, a expansão do Clone Wars. É, eles citaram o... Ah, isso é muito broxante, Jedi, né? Jedi Fallen Order. Por que não fizeram igual a Bethesda lá, colocar um wallpaper na tela, tá ligado? Né? Pelo menos anunciasse alguma coisa. Vamos fazer um novo Star Wars pelo Respawn. Vocês comentaram no cast passado que Star Wars em Luke... Star Wars em Luke é bom. É o que vai acontecer. Vai ser Star Wars, né? Vai ser entre o... Então, vai ter Luke, é. Luke tá lá. Não. O Luke não tá entre o 3 e o 4, não. Ele não nasceu ainda, na verdade. Então, provavelmente tem a coisa do Obi-Wan. Não, é entre o 3 e o 4. É verdade. É isso, 3 e 4. Mas ele não aparece a primeira vez no 4? Ele é bebê entre o 3 e 4, caramba. É isso mesmo. É, na verdade ele é criança. Pra quem não sabe, o Respawn é quem fez o Titanfall, né? Então, acho que coisa boa vai vir, pelo menos, né? Acredito. É, a EA tá jogando toda a ficha em Star Wars também, né? É Battlefront de um lado, é Respawn fazendo outro. Tinha outra empresa que fechou lá, que tava fazendo também. Tá jogando as fichas. Teve uma pessoa que reclamou. Mas eles anunciaram uma DLC, não foi? Oi, o Adriano? Eles não falaram do DLC que vai ter pro Battlefront 2? Novos mapas. Mas eu acho que vai ter também. Do desenho Clone Wars, no caso. Isso. É, vai ter uma... É isso aí, vai ter uma campanhazinha lá. Não sei se é campanha ou se é só mapa. Não, é só mapa. Provavelmente é só mapa e personagem. Tá. Mas o que que... Tá, mas o que que você falou que alguém reclamou? Eu ouvi alguém reclamando, falando que a Electronic Arts só mostra esportes. Mas se a Electronic Arts não fizer isso, qual outra empresa vai lançar os joguinhos que a galera gosta aí de basquete, beisebol, futebol? Exatamente, não é o que a gente quer, mas é o que a gente gosta mesmo. Eles estão certíssimos em mostrar. A gente quer reclamar mesmo porque a gente não gosta. É, eu gosto do FIFA e assim, mesmo eu não gostando de Madden, eu entendo que vende. Entendeu? Então eles têm que mostrar o que vende. Mas aqui entre nós, vocês conhecem alguém que joga esse mesmo? Ah, não, aqui no Brasil, né? Esse é mais nos Estados Unidos mesmo que é a galera. Mas eu adoro futebol americano. Ah, eu conheço um amigo meu que joga também. Eu tentei jogar o NBA, mas, velho, não dá não, é impossível jogar aqui. O Live. Mas qual NBA? O Live ou o 2K? 2K eu não joguei. Eu não consigo jogar aquilo, não. 2K é muito bom. Na verdade, eu não sei nem a regra do basquete, então tava... Era isso mesmo. Bom, e aí teve o Ender. Oi? E o Destiny 3, né? Mano, isso foi muito... E o Destiny 3, né? Eu já tá... Isso foi Destiny. Muito frustrante, velho. Não, não pelo fato de ser o Destiny deles, mas é pelo fato de ser 100% online. Isso me broxou de um jeito que... Não vou mais comprar, mano, porque... Sei lá. Eu ainda cheguei a comentar com vocês que ele me lembrava muito aquela parada do Titanfall, só que eu não imaginava que seria nesse nível mesmo, cara. Destiny, eu ainda tive uma esperança de... Mano, isso é... Mano... Ah, que bairro. Assim, eu dei sorte porque na hora que começou o Anthem eu fui viajar, então não, não deu pra ver. É um Destiny 3, né? Só que é o Destiny da EA, velho. Então, aí, não é nada original, nem nada. Ah, e também não é novidade a EA pegar uma IP que dá certo e implantar, né? Porque ela tem dinheiro, dinheiro pra isso ela tem, né? Apesar de ela ser a pior empresa do mundo, não sei o que tem, ela consegue implantar as coisas. Eu só espero que o meu... É que a BioWare, como eu falei no cast passado, ela não sabe trabalhar com online em massa, sabe? O único que ela fez foi o Star Wars lá, que ninguém joga. Mas o primeiro que você fala, o primeiro Star Wars que você fala é o Knights of the Old Republic? Não, aquele lá não é, aquele lá é Kotori. Do Xbox? Assim. Não, é da BioWare, mas não era online, pô. É da BioWare, aquele lá não é BioWare. Não, não era, pelo que eu lembro, não era online. É como se fosse o Dragon Age de Star Wars. O Knight não é, o KOTOR não é online, não. O Knight não é, não. O KOTOR, pelo que eu sei, não é. Né? E não eles é, não sabem fazer, então eu tenho esse medo. Espero que eles tenham aprendido com eu e faça um jogo honesto. E se eu comprar, vai ser só quando tiver uma promoção. Eu não compro mais, não. O Star Wars que eu quero jogar é aquele versão que fizeram do Age of Empires misturado, lembra? Age of Empires com skin de Star Wars? Não, não lembro. Como é que chamava aquele? Não tenho a mínima ideia. De... Era um RTS. Eu acho que eu lembro disso aí. É um de estratégia, né? Um RTS de Star Wars. Ele era oficial, mas ele usava a base... Tá vendo aqui, ó. Star Wars Empire at War. É, eu lembro. Chama Battlefront. Star Wars Battlefront. Star Wars Empire... Não. Esse Battlefront aí é o Star Wars Empire at War. É o de primeira pessoa. Isso, Empire isso. Art... Essa aí mesmo, War. Isso, é Empire Art War, eu lembro. Então, mas é um RTS Age of Empires pesado com skin Star Wars. Esse Star Wars Empire Art War, ele é um Star Wars RTS com a skin de Age of Empires. É um Age of Empires com a skin do Star Wars e é muito interessante. Né? Eu joguei ele um pouco, ele é bem interessante. Ah, então vamos lá. Anthem, então. Vocês aí, quem que mais quer mais falar de Anthem? Eu brochei pra caralho esse jogo. Cara, o Anthem é um jogo que não me interessou. Só graficamente, que eu achei ele bonito, mas é um jogo que não é a minha cara, não. O Anthem, provavelmente eu vou jogar quando ele estiver muito barato ou nessas promoções aí. Mas porque eu gosto da temática de mechas, ou se entra em robô, esqueleto, essas paradas. Mas eu não vou comprar ele no lançamento, não. Eu devo jogar ele, tipo, um a um ano e meio depois que ele sair. Bom, eu brochei, então cagando e andando por dentro por enquanto. Eu acho que em relação ao show, a EA, ela deu uma barrigada no finzinho, mas assim, até essa barrigada, o ritmo tava muito bom, né? Só se perdeu no fim, e depois o Anthem que, assim, pelo menos pra gente não foi lá aquelas coisas, então eu daria um 3 de 5, né, no show. Em relação a jogos, eu gostei do que eu vi, bastante coisa ali eu me interessei, né? O FIFA, apesar do preço, o problema da EA é o preço. É impraticável ela cobrar o absurdo que ela cobra nos preços dela. Mas, se caso aparecer alguma promoção, muito jogo ali me interessou. O SOS, o FIFA, o Unravel 2, até esse Anthem aí, se ele baratear, me interessou também. O joguinho, o joguinho do Command Conquer lá, também de celular, é bem interessante, né? Apesar de ser MOBA. Mas parece que ele é bem intuitivo para um MOBA. Então, assim, para os jogos, eu dou 4 de 5. Eu dou 2,5 para a conferência e 3 para os jogos, ficar de bateria. Ano? Pronto. Eu fico meio termo. Eu acho que foi uma apresentação boa. Eles apresentaram o que eles tinham na manga. o esquema de um level foi inesperado, o cara falou, ó, já pode baixar agora e pode jogar. É o único jogo que me interessou, só que por hora eu não quero porque eu não zerei um. Pera, mas você tá falando do quê? Qual que você não jogou? Ah, um Revel, né? Um Revel. Ah, isso. Eu vou dar 2 pra conferência porque eu não gostei, achei na metade pro final, achei um porre. E quando já tava no Anthem, já tava meio cagando andando pra conferência, tava no Control-Alt, né? Então, eu não gostei muito da conferência. Dos jogos... Ah, velho. Ah, FIFA, whatever. Mais uma DLC do FIFA 18 e... Ah, vou dar 1,5. Porque Anthem foi um broxante e o Raven caguei andei também. Battlefield vale mais que isso. Battlefield pra mim é uma DLC do 4 também, então... Caraca, esse Battlefield 5 tem nada a ver com 4. Como assim, mano? É igualzinho, de verdade, mano. Pô, o negócio é a Segunda Guerra, o outro é o 4 é no futuro, velho. Não, é o 5, desculpa. Peraí. Não, é o 1, tô falando do 4. Porra, tô falando do Battlefield 1 é igual o 5. Essas doideiras aí que a EA faz com a numeração do Battlefield, vai entender, né? Enfim. Então vamos lá. Pra melhor conferência da E3 aí, né? Que é a da Microsoft, né? Fire Team Osiris. The light is green. Eu já falo que é melhor. Você pra caramba da conferência da Microsoft. Tá bom. Né? É, já começou super bem, né? Começou com Halo Infinite. Né? O que eu gostei, assim, da conferência da Microsoft é que o Phil Spencer foi honesto. Ele falou, olha, gente, a gente sabe que a gente não tem exclusivo, tá faltando. E por isso a gente comprou cinco produtoras aí, cinco estúdios, que foi o... Initiative, que é um novo deles, né? Undead Labs, que é o do State of Decay. Playground Games. Ninja Theory, que foi a... Talvez a maior surpresa, né? Dessa compra. E Composition Games, né? Que foram as cinco... empresas aí que a Microsoft... Tirando a Initiative, que é uma... Que eles abriram. O restante eles compraram, né? O Phil Spencer, pra quem não sabe, ele é vice-diretor... de gaming da Xbox, da linha Microsoft de games, então ele só tá atrás do Windows, né, praticamente, assim, de chefão, né, então o cara tá com a bola toda, né. Microsoft, pra mim, ela teve o melhor ritmo, isso aí com certeza de longe, não foi o melhor ritmo das E3 dela, que ela já teve E3 melhores em 2016, por exemplo, acho que foi mais interessante, e sobre os jogos, assim... Eles falaram muita coisa, mas os que mais me chamaram atenção lá e realmente que deu vontade de jogar foi o Jump Force, que eu gosto pra caramba da temática, isso aí, e ele tá bem interessante pelo que eu vi. O Forza, que é um jogo, né, que nunca pode faltar e deu vontade de jogar também. E uma coisa também que eu, assim, vocês devem falar, não sei, mas que eu fiquei muito curioso, que é uma parada diferente de se anunciar em E3, mas que se foi anunciado quer dizer que deve ser algo bom, que é o Xbox AI, que é o sistema de inteligência artificial. É, parece que é pro novo console, que a Xbox parece que tá fazendo, né? Pra cloud, né? Pelo que eu sei, tipo. É, eu achei interessante. É, ele vai. Falou que ele vai otimizar, acho que ele vai instalar os jogos também, que você também, mais também, joga também. Pra. Na verdade, vai baixar mais rápido, né? Vai ficar bem mais dinâmico. Pra você não perder tempo, ele vai ter interação, então ele com, vai ser com realmente o usuário assim, do console, né? Olha, eu diria que esse ano eles já jogaram a toalha, assim, nessa geração eles já jogaram a toalha, eles sabem que ficaram pra trás, mas na próxima geração, sei não, viu? Se eles não vêm com força total pra próxima geração. Hein? Ah, mas assim, esse jogar a toalha eu acho interessante, porque... É, na geração passada, o Play 3 estava bem atrás do Xbox. E assim que eles meio que também jogaram a toalha, vamos dizer assim, eles começaram a focar naquilo que eles não estavam focando, eles começaram a buscar. É, eu não acho que vai chegar ao ponto de ter aquele empate que teve na geração passada. Mas eu acho que a partir desse momento, eu acho que desde o ano passado, que eles começaram a focar mais em jogos no serviço, na experiência do usuário, eles deram uma recuperada boa, porque eles eram para estar bem abaixo do que eu esperava. O Phil Spencer, ele fez muito bem para a Microsoft, né? Eu não lembro quando que ele entrou. Ele entrou em 2015, nossa, se eu não me engano. Foi um pouco depois. Foi um pouco no começo da geração. Mas um pouco depois da Microsoft fazer a cagada lá de só focar no all-in-all. Foi depois que ele entrou, depois que o cara lá, o que tava no lugar dele, chegou e falou, né? Quem quer jogar um console offline já tem um, já que se chama então, o Xbox 360. Então, né? Isso aí. Depois daquilo ele... Então, aí o Phil Spencer entrou e mudou o espírito da Microsoft, né? Uhum. E isso é muito importante. Tanto que, se você reparar, de 2016 a 2018, ao contrário do que eu acho, o que o Pablo falou. Eu acho que as três conferências de 2016, 2017 e 2018 tiveram o mesmo ritmo, né? Porque eles já aprenderam o formato, né? Eles já meio que criaram o formato. Eles definiram, isso, né? Eles definiram o formato da apresentação. Por isso que, assim, já vou adiantar, para mim também a apresentação da Microsoft para mim foi a melhor também, porque eles fizeram a mesma coisa. Né, lançaram já meteram o Halo, que é o carro-chefe deles, na frente. Depois já falaram, ó, vai ter isso, ó, 50 jogo, 18 exclusivo, entre aspas, né, vamos dizer assim, mas 15 exclusivo, 18 World Premiere, acho que foi isso mesmo, né, e... ao contrário. E começaram a meter jogo, né? Aí foi Ori 2, que eu falei, né? Que era a única coisa que eu esperava da E3 inteira, era Ori 2, e veio, mostrou 2019, e tenho certeza que vai ser fevereiro ou março, então pra mim já ganhou a E3 inteira. Não só a Microsoft, mas o Ori 2 ganhou a E3, pra mim. Aí depois já foi Sekiro, Fallout, Captain Speed. Então, e foram metendo... E foram metendo o jogo... O Sekiro, ele foi interessante porque ele mostrou, acho que mostrou uma coisa, que tem muitas empresas, principalmente as third parties, elas que eram exclusividade da PlayStation, já estão olhando para outro lado, exatamente. Né? A Sekiro, para quem não sabe, é a galera do Dark Souls. Isso, né? A From Software. O Dark Souls sempre... From Software, Dark Souls sempre foi do PlayStation, sabe? A relação que eles tinham com o PlayStation, com a Sony, era muito grande. Então, assim, eles colocarem a World Premiere de um jogo da From Software no Xbox, quer dizer muita coisa dentro do mercado. Isso, fora que, assim, não é só eles, né? É o pessoal da From Software junto com a Activision. Então, isso é muito bom. E o jogo em si é interessante, né? Aquele negócio de ninja com um monte de monstro. Eu achei interessante o conceito do Sekiro. É interessante a gente observar mais sobre ele. O The Division 2, o que vocês acharam? Cara, eu tô jogando um recentemente, tô gostando muito. Se eles continuarem na mesma pegada do primeiro. Não, mas ó. Não tem porquê não. Bom. Expandir um pouco o mundo, né? Você tem mais opções de cenário além da cidade agora. Isso. O que eu acho interessante da linha The Division, do Tom Clancy em si, né, é que o The Division, ele começou bem, aí caiu muito no gosto das pessoas, só que aí ele se revitalizou, porque eu acho, assim, na minha opinião, esses jogos só online, né, que você precisa de um cooperativo, né? As pessoas, elas não entendem muito bem como que funciona, então elas acham que acontece meio que o que aconteceu com o Sea of Thieves, né? Que ele começou muito bem, mas aí, como ele ficou repetitivo demais, o pessoal desinteressou. Só que a Ubisoft, ela já tinha esse modo, o modo, como chama o modo mesmo, que você pega os loots melhores lá, que eu esqueci. O das zonas escuras lá? Isso. Então, a zona escura já tava lá no jogo. É porque o pessoal não tinha muita curiosidade pra descobrir, e assim, eu acho que não tinha muito companheiro pra jogar. É, foi só o pessoal dar uma baixada, uma mornada no jogo, que o pessoal começou a descobrir mais o jogo, começou a explorar mais, e hoje eu vejo uma comunidade muito boa dentro do The Division, tanto na parte do Xbox, na Sony, no PC, eles têm uma comunidade muito forte, tanto que o The Division 2 tá aí, pra provar, né, que o jogo ele é um sucesso. Eu joguei... Agora que tá no Game Pass, né, que eles anunciaram aí nessa conferência, meu, não dá 10 segundos, eu já acho gente pra jogar, velho. É incrível, assim. Então, é muito, isso é muito bom, gente. Cara. Isso é muito bom pro... Muita gente. Mas, assim, vamos voltar pra Word aqui, depois... É, rapidinho, rapidinho. A outra compra que eles fizeram foi a Compulsion Games, né? Isso. Que fez o... Que tá fazendo o Rapfield, que agora é exclusivo da Microsoft, né? É, não é exclusivo, né? Microsoft não falaram PC, que é exclusivo, né? Não. Só falaram que adquiriram a empresa que faz ele, né? Eu acho que os próximos... Ah, os próximos. Isso. Então, e o Rapfield já tem data pra dia 10 de agosto. É, eu gostei desse jogo, viu? Que é interessante. Eu joguei o beta dele e tava bem cru, né? Vamos ver agora como é que tá o jogo. É fora isso, outra coisa interessante foi o Crackdown, né? Crackdown 3, que adiaram, isso. Só que foi pra fevereiro, né? Então... Isso. Então eles estão tomando muito cuidado com o Crackdown. Não sei se vocês perceberam que esse rei, logo no início, ele não mostrou o jogo em si, ele mostrou que tá numa nova engine. Isso. Tanto, o Halo. Tanto que eu até confundi, que eu pensei que era o Tomb Raider, cara. O gráfico mudou muito. Mudou, não tem mais cara de Halo. Então graficamente ele vai ser bem diferente. Agora esse Infinity, não sei se vai ser um MMO, sei lá, pelo que mostrou no trailer, o mundo aberto. Animais, escambau. Nunca vi isso no Halo. Não sei. E outra coisa interessante é o Kingdom Hearts 3, né? Que acabou a exclusividade da Sony nos consoles. Então, realmente, as empresas estão olhando mais pro outro lado do mercado, que é bem interessante isso, né? Já saiu, foi a data, 29/1, já tinha saído na internet. Né? E o gráfico. Metro Exodus também. Mano. Puta merda. Nossa senhora, parece da Pixar. Parece o da Pixar, essa porra. Sim, o Kingdom Hearts passou em todo mundo, né? Na Microsoft, na Sony, na Square, na Nintendo, na Devolver. Mas... Só que o que teve mais peso foi da Sony, né? Isso é o que eu vou falar. Porque eles anunciaram todos os jogos no Play 4. Isso eu vou falar muito bem na hora da conferência da Sony, porque me impressionou muito algo interessante que do Kingdom Hearts que apareceu. Eles anunciaram o Nier Automata, né, que anteriormente era exclusivo já do tinha Play no 4 PC e agora também, eles lançaram. Vão lançar. Digo no console. Exclusividade. E agora vai vir completo, né? Você vai pagar o preço de um jogo normal e vai vir completo, sendo que no Play 4 você tem que pagar as DLCs. Teve também lá o DLC do Sea of Thieves, acho que foram duas DLCs que eles anunciaram. Isso, uma pra mais próxima, né? Outra. É, por enquanto não fez eu voltar a jogar Sea of Thieves, hein? Eu como comprei o jogo, eu vou experimentar. Vamos ver, parece que é grátis a DLC, né? Ou é impressão minha? Não sei te falar. Oi, teve do Cuphead também, teve. DLC. Metro Exodus também foi anunciado pra dia 22 de fevereiro. Os DLC do Sea of Thieves vai ser gratuito mesmo, tá? Vai gratuito? Ah, pelo amor, né? Tem que ser. Tá. Aí mostraram um pouco do Battlefield 5, mas a gente já falou. Forza 4, Forza Horizon 4, que eu achei muito bonito. Muito bonito. O jogo de carro é impressionante, cara. É o meu segundo gênero favorito. Só perde pra Metroidvania, que é um subgênero. É que se você for ver, Douglas, o gráfico ele tá igual ao do 3, cara. Eles só mudaram o ambiente e deu uma tapeada mais. Mas ainda efeitos. Assim, o do 3 já é bonito demais, né? Os caras, quando é. Os caras querem fazer um negócio bem feito, eles fazem mesmo, não adianta. Não, é incrível você ver um jogo desse rolando no Xbox, aquele original, cara, que ele era bem mais fraco do Play 4. E os gráficos dele dá um ralo em muitos então, aí. É muito... Mesmo no Xbox, sim, hein? Sim. É, os caras tiram leite de pedra mesmo. Quando eles conseguem... o bom de ser uma first party é isso, né? Porque você tira leite de pedra mesmo do aparelho, né? Então você aperfeiçoou seu game ao máximo. E agora com o Xbox One, eu duvido que o Forza 8 não vai ser como se a gente estivesse vendo um carro na rua. Né? Eu duvido que não seja assim, cara. Eu acho que vai ser assim em 4K. Também. 1080 você não vai notar muito, não. Porque as cores dá uma nitidez maior, né? É, pois é. Bom, aí a gente teve uma expansão do Battlegrounds, que é Battle Royale, pra mim, qualquer coisa. E lógico, o jogo que eu tava mais esperando, né, qual que é? Qual? Ah, é! Pera aí. Qual será? Porque a gente tem uma lista antes aqui, ó. Porque antes desse jogo aí, veio o Devil May Cry 5, e aí eu quero entrar no fandom. Esses malditos que ficou xingando DMC... Ficou falando, ai, porque é o Dante, ai, ele não é o Dante, não sei, o Nero tá igualzinho o Dante do DMC, ah, mas só quem que liga sem braço, pra Nero, zoeiro. Velho? Então, ele parece o Virgil, parece o Dante, agora ele, e o pior é que se você jogou o Devil May Cry 4, ele era aquele cara triste, aquele cara emo, aquele cara não sei, e nesse 5 agora ele tá zoeiro, ele tá mó doidão, tá... Porra, é essa, velho? Ah, eles falaram que. No 4 ele era todo estressadinho. Com a princesinha lá, e agora tá com uma loucona lá, no rock'n'roll, xingando tudo, com braço de metal. E aí veio o Dante, que os fãs do Devil May Cry merecem esse Dante que apareceu mesmo, cara. Tem que vir esse Dante mesmo. Credibilidade ainda ao jogo, colocaram um Kojima genérico lá pra falar, né? Também. Verdade. É igual o Pablo fala, né? O cara põe um japonês no palco, ele ganha todo mundo mesmo, né? Quem ganhar o povo, coloca o japonês falando. Japonês falando. Tem moral pra falar de videogame. Põe um japonês japonês. Só não pode fazer as coisas inversas, igual a Sony colocou o americano tentando fazer um japonês. Mas a gente fala disso depois. Tá. O que você falou, Adriano? É que eu sou suspeito. É que Hack Slash é uma das minhas franquias prediletas, tá, cara. Então... Dos gêneros, né? Não, os gêneros. Gêneros, foi ótimo. Assim, eu gostei muito do Devil May Cry 5, né? Porque eu sou fã do Devil May Cry mesmo, né? Eu joguei quase tudo do Devil May Cry. E só que o que me deixa chateado é o fandom, né? Esses caras que ficou falando mal do DMC, que é um puta de um jogo. É um jogo excelente, né? A história, não sei. A história é a mesma do Devil May Cry 1, né? Só que mudou. A mãe do Dante não é mais humana, é um anjo, né? Fora isso, é igual, né? Aí o povo, ai, não sei o que tem, o Dante magrinho, Dante emo, não sei o que tem. Toma aí o Nero, vocês, né? Eu vou jogar, igual eu joguei todos os outros. Agora você, fã chato, que fica enchendo o saco, vai jogar também. Esse aí é o Devil May Cry que vocês merecem. Não, pior que reclamam, cara, aquele DMC é um dos melhores. Cara, a jogabilidade daquele negócio é excelente, cara. Excelente. Tá bem complexo, tem várias opções de ataque, então, várias armas. Se eles implantarem essa jogabilidade no 5, então, filho, acabou, filho. O melhor hack and slash que já foi feito foi esse, né? Mas tá bom, tirei isso do meu coração. Tá ok, então tá. Tivemos DLC do Cuphead, né, com uma nova personagem. Eles teve um videozinho do Battletoads, né, que deu animada na galera. Mas o jogo era difícil nada. Da porra, hoje a galera conhece mais ele pela fama do que por questão de qualidade, né? Não sei. O jogo era quebrado, né, não era difícil. Mas só uma coisa, vai lembrar que esse Battletoads... Ele vai ser numa pegada do... Acho que ele vai ser uma pegada do primeiro, né? No estilo artístico, porque ele vai ser desenhado. O Battletoads, na minha opinião... Ele vai ser desenhado. Não, ele vai ser 2D e meio, que é aquele... Não, mas ele vai ser desenhado. Ele vai ser hand-drawn. Já falaram alguma coisa disso aí? Não, pô. No anúncio já tá lá hand-drawn, velho. No anúncio tá lá hand-drawn, pô. Ah, okay, vai então. Ser desenhado à mão. o gráfico, aquela animação da moto, vai ser o gráfico do jogo. Entendi, ok. Entendeu? Eu acho que pode surpreender, vai ser muito interessante isso aí, esse Battletoads de 2019. E olha, eu espero que seja bacana. Compra certa pra mim, mano, na boa. E difícil. Difícil também. É. Aí tem o Jump Force. E aí surge. Que é. Espero do Whatever também. Do... O jogo que o Pablo interessou, né? Qual? Jump Force. Ah, o Jump Force. Do Dragon Ball, o Naruto, o Caralho 4. Isso. Via, eu não você viu que lançou uma gameplay já? Nossa, eu gostei. Tá meio cel shade. Também achei. Porque é igual aquele outro que tinha no PlayStation. Não, mas aquele também, é muito ruim. Que é igual é muito ruim, mano. J-Stars é muito ruim. J-Stars. Eu achei diferente do J-Stars esse jogo. Achei um pouquinho. Ah, tá bem diferente. Tá aquela mais bagunça mais frenética. No seu personagem mesmo, né? É, anunciaram um Zelda genérico, Tunic. Gostei do né, Tunic. Uma raposinha. De novo, lá, cada um tá? Tem eu um Zelda. Eu gostei também, mesmo, vou comprar. Nossa, ele é muito Zelda. Verdade, só tá uma raposa, né? É uma raposa. Parece bacana. É uma raposinha. Vocês viram? Até o. Foi quem que notou na hora do trailer? Até o polar do cara tem os três cores da Triforce. Vocês não perceberam? No colar do cara gigante lá, ele tava tipo três. Bagulho colorido, como se fosse o Triforce. Vamos copiar mesmo, copiar, velho, sem dó. Sem dó. Deixa se inspirar. Deixa se inspirar. Então. Não, mas é. Ainda é mesmo a mesma coisa. Claro, hoje quantas no jogo, pessoas mano. Já se inspirou em coisa aí que a gente fala que é cópia mesmo. Panic. E esse é exclusivo, né? Vocês lembram o nome desse joguinho? Tem na Tunic. Steam também. Na Steam vai ter também. Vai. Ah, é? Bom saber. Sabe onde também tem Triforce? Nas meninas superpoderosas, cara. Continuação do primeiro. Tá, lá, e fala em Triforce. Pode falar, Luigi. Teve o Just Cause 4 que já tinha. Cara, esse Just Cause, ele. Assim, eu joguei muito o Just Cause 2. Eu gostei pra caramba na época, porque eu nunca tinha conhecido a franquia antes. É, o 3 eu não gostei muito, porque eu achei ele galhofado demais. É, o 4, apesar de mostrar a galhofa, né, porque o cara pula, surfa num furacão, ele voltou à temática do 2, que era aquela parada da selva tropical que tinha no 2, que você tinha um mapa muito vivo, coisa que o 3 me decepcionou um pouco. E eu acho que eu vou jogar esse 4, cara. Ele também me interessou, né? É, que foi o... É, então, falando em Triforce, a Microsoft surpreendeu com a Triforce dela, né? Que foram os três Gears. Mas o Tomb Raider já tinha mostrado o trailer, não. Né? Três Gears? Não, Halo, Gears e Forza. Falaram do isso. Ah, mas aí... Tomb Raider não falou? Ah, entendi, os três Gears, né, do celular do... E a gente vai falar mais dele na hora que a gente falar da Square também. Ah, né? A gente vai comentar já, aí, já sabe. Ok. E o jogo do Luigi, né? O que ele amou, o final, que ficou bem bacana. Então, qual? O efeito, pô, né, calma que aí, Adriano, calma aí. Ah, como é, se tivesse também hackeado a E3. Ah, não, mas você não pode. Pera aí, a gente não pode falar disso agora, não. Fala antes aí do. Né? Começaram com o Gears Pop, que todo mundo achou também que era trollado da Microsoft, né? Que apareceu lá o Gears. E aí depois apareceu o Gears XCOM, que eu me interessei, Gears porque agora XCOM. Eu tenho que jogar XCOM, né? Graças a. Graças ao Mario Rabbids, que eu tenho três cópias, que você fala, né? Aprendeu? Isso. É, você tem três cópias. Mas fizeram o Halo modo RTS, agora o Gears modo XCOM, Forza. Agora vai ser o que o próximo? É, Forza Kart. Forza Kart? Forza Kart. Forza Kart. Bom, e aí teve o trailer do Cyberpunk, né? Foi fantástico o trailer, apesar de não ter mostrado nada do gameplay, mas a cinemática foi bem. Foi bem empolgante, bem bonito, né? Sim. E já tem informações, né, do jogo. Né? Pouquíssima gente jogou, né? Teve uma hora de demonstração de gameplay. Isso, um RPG. Mas é um RPG em primeira pessoa. Então, meu amigo, CD Projekt Red inovando novamente. É, na verdade, já foi confirmado ou é só especulação dessa questão da câmera? Não, é confirmado. Eles chamaram pouquíssimas pessoas lá do Project pra então, mostrar uma demo de Deus Ex. O Deus Ex é um RPG em primeira pessoa que é super válido, cara. Tá eu bem. Acho que pode dar certo, sim. Não, obviamente. Eu não diria que, ela tá inovando, mas a CD Projekt Red sabe o que tá fazendo. E eu tava comentando o seguinte, que quando você tem batalhas medievais, igual The Witcher, faz sentido você ter a câmera de terceira pessoa, porque câmera de primeira pessoa pra espada, você sabe que horror que é, que o Skyrim já mostrava isso. Mas quando você tem um tema futurista, que você tem armas e esse tipo de... conceito de que você não vai lutar mano a mano num jogo que você tem armas de fogo. Eu acho que é a maneira melhor de se mostrar esse mundo, entendeu? Eu já vou comprar, ideia, então. Assim. Aquela cinemática me vendeu já, então... Fora que os jogos... Assim, pra quem não sabe, o Cyberpunk, ele já é uma temática de RPG de mesa, já tem mais de 30 anos. E eu joguei muito RPG de Cyberpunk quando eu era mais novo, da minha fase da infância pra adolescência, entendeu? Eu também. Então eu tô muito empolgado com o jogo. Tá. Adriano? Cara, não me interessou, não. Cyberpunk. O Gears ofuscou tá errado, a minha visão do restante da E3. Tá doido. Enfim, vamos lá então. Conferência, vamos lá. Nota de 0 a 10 tá, aí. Mas começa com o 0 a 5, né? É, 0 a 5. Começa aí, Adriano. Até... 0 a 5, né? 0 a 5, 0 a 5. Cara, eu achei uma ótima E3. Mostrou... Ótima E3 não foi. Foi todos... ótima conferência. É, a conferência da E3 mostrou os que eu queria, né? O trilogia Halo, Gears e Forza. O Gears... Só não gostei muito que ele não vai ser esse ano, mas tá de boa. O Forza dá pra comprar, né? Dá pra pelo menos comprar um deles. E eu achei bom, cara. Mesmo que seja pra jogos de outras plataformas, é importante saber que você vai conseguir também jogar pra quem tem Xbox, né? O pessoal fala, mas não tem exclusivo. Não interessa, tem exclusivo, pô. Lança um monte de jogo multiplataforma, você não vai comprar algum console só pra jogar exclusivo. Um monte de jogo bom aí pra jogar. E eu dou média... Dou uns 4 de 5. Por que você não dá 5? Porque não mostrou quase nada do Halo, só mostrou um... Porra, mano. A engine nova não deu data, não deu nada, porque se for pra mostrar isso, não precisava mostrar na E3. Eu acho que deveria ter desconsiderado se fosse pra mostrar isso, porque não mostrou nada. Você não sabe se o jogo vai ser uma continuação da franquia, se vai ser um outro modo de jogo. Sei lá, isso não gostei. Tá não. Bom, tá, eu vou adiantar aqui. Pra mim, ela foi a melhor conferência, sim. Né? Ela repetiu o que ela vem repetindo nos dois últimos anos, né? Ela achou um padrão, né? E ela faz esse padrão muito bem, né? E esse ano ainda facilitou mais porque não tinha um Xbox One para mostrar no meio do caminho, né? E eu achei mais interessante porque até o Xbox EA, ou inteligência artificial deles, foi lá no fim. Né, eles mostraram rápido, mostraram ali o que é, né, foram bem sucintos, então eu gostei muito, né, do que eles apresentaram. Então para a conferência deles eu vou dar 5, né. Os jogos, eu gostei muito do que eu vi, né, tudo que eles lançaram. Tô com o Adriano também, né. Xbox tem que lançar exclusivo. Não tem que lançar exclusivo. E assim, de tanto falar, eles até estão investindo em empresas, né? Tanto que eles falaram das empresas que eles compraram. Então, assim, eles estão trabalhando para melhorar. Então, eu gostei da atitude da Microsoft, né, de ter comprado essas empresas. Eu gostei delas mostrarem, né, todos esses jogos, né, mostrar de uma forma sucinta, de uma forma que deu para entender, né? O Halo, eu entendo deles não mostrarem tanto, porque deve estar em alfa, deve estar em alguma coisa, então eles mostraram um teaserzinho mesmo, já ao contrário do Gears, né, e do Forza, tanto que eles fizeram uma escala boa, né, colocaram o que não está tão pronto no começo e o que está mais pronto no fim. Então, para os jogos eu também dou 5 para eles. Sobre a Microsoft, eu vou falar uma coisa aqui que é o seguinte. O pessoal tá criticando muito a conferência da Sony, realmente foi meio estranha, mas uma coisa que a Microsoft não faz, que a Sony pelo menos tenta fazer, é fazer diferente. A Sony, ela sempre tenta trazer uma imersão pra quem tá lá, trazer uma experiência diferenciada e te tentar te colocar dentro daqueles jogos que ela tá apresentando, seja pelo cenário, seja pela música, seja pela orquestra. E a Microsoft, ela não sai da sua zona de conforto. Por ela não sair da zona de conforto e fazer sempre o que é o seguro, o correto, ela é uma empresa, ela tem que mostrar o que tá fazendo, porque é acionista que dá dinheiro e é quem tá assistindo que vai acreditar ou não, é que eu não vou dar 5, eu vou dar 4, porque a Microsoft, ela fez o dever de casa e foi isso. Ela simplesmente fez o que todo mundo esperava. Então, eu não me surpreendi em momento nenhum com a conferência dela, eu apenas gostei. Sobre os jogos, eu não sou o principal jogador de jogos da Microsoft, só que eu entendo, sim, que tem muita coisa ali que quem joga Xbox louva como Gears, e eu realmente me deu vontade de jogar pela primeira vez um Gears vendo aquele trailer. O que me chamou, o que eu mais gostei não tem a ver com os jogos e sim com a experiência. Então, por não ter um jogo que ter me feito, nossa, eu quero comprar um Xbox por causa desse jogo, eu também vou dar 4 para os jogos, então aí fica 4 no total para a Microsoft. Bom, eu discordo totalmente de você, Pablo. Eu acho que às vezes a Sony, ela quer fazer muito diferente. E as duas últimas vezes que isso aconteceu, que foi na E3, no PSX, falhou miseravelmente. Então, às vezes, uma empresa tem que, sim, apostar no seguro e não, eu não vejo... Gente vê nos números, né? O tanto seguro que a Microsoft está, que quem está vendendo mais console é a Sony. Não sei. Ah, mas isso aí desde o começo da geração, velho. Por causa de quê? Por causa de uma apresentação de E3. Você mesmo falou aí daquela cagada que a Microsoft fez lá em 2014. Sim, obviamente. Obviamente. E eles estão correndo atrás, não que eles vão superar a Sony, pelo contrário. Cara, e outra coisa, eu dei 4, eu não falei que foi ruim. 4 é uma nota boa pra conferência. Sim, eu estou enfatizando o ponto de você ter achado que gostou da conferência da Sony por querer ser diferente. Entendeu? E às vezes eu acho que diferente pode... Você sabe que pra mim, o que é um 5, por mais que seja na nostalgia, é você pegar, por exemplo, um react, tudo bem que mexeu com o sonho da galera, é pegar um react de jornalistas igual aconteceu em 2015, onde você anuncia um jogo e o cara sobe em cima do balcão gritando de desespero por causa de um anúncio. A Microsoft não fez isso, entendeu? É esse que é meu ponto. Não, tudo bem. Eu acho que como conferência ela foi perfeita, vou dar 5. E como jogos também, eu acho que ela fez o que todos deveriam mostrar, que é jogo. Né, menos falatório, mais jogo, e é isso aí. Por isso que eu acho que ela é a melhor da E3, porque ela achou o formato dela e ela tá segura e ela tá feliz nisso. Então, okay. Ela mostrou também justo, o futuro. Com certeza. Passa de ano. Ela tem mostrou... a nota pra passar de ano. Só uma ressalva que eu tava comentando com o Douglas é que eu notei nessa E3 da. A Microsoft, ela não tava querendo ganhar público, eu acho que ela tava apresentando jogos para quem já era usuário dela. E mostrar o futuro. Sim. Todos os jogos que ela lançou lá foi continuação de uma franquia que ela já tinha, então muitas vezes que eu falo, ela não me convenceu a comprar um Xbox, não vou comprar. Ela já tá pensando no futuro já. Ela não tá querendo mais, essa altura de campeonato já era, filho, já tá no final já, praticamente, da geração. Ela tá só continuando com as coisas dela. Sei lá, eu entendo o que vocês estão falando, mas, por exemplo, o The Last of Us, ele saiu no final da geração do Play 3, cara. A Sony ainda acreditava muito no seu console, mesmo no final de geração, entendeu? Ah, mas no final da geração ele já tava empatado com o Xbox, velho. Sim, eu não tô falando isso, eu tô falando que, tipo, se você pensar, tudo bem que você tem que olhar pro seu público, isso é o mais certo do mundo da empresa fazer, só que você simplesmente virar e falar, tá no final de geração, vão ficar no seguro, eu não sei se é uma maneira legal de começar a próxima, entendeu? Não sei, é só... Não, eu acho que o que eles mostraram de comprando estúdios, sim, fazendo o próprio dele, mostrando o Xbox aí, lá, né, que eu acho que é fantástica a ideia, então acho que eles estão no caminho certo, né? Então eles sabem que esse ano, essa geração, eles não conseguem alcançar a Sony, mas eles estão lá, eles estão mostrando o jogo e o console atual, mas eles estão pensando no futuro. Então é isso aí, fora que o pensamento da Microsoft nem é isso, né? Nem é mais vender console nessa geração, muito pelo contrário, né? A gente já falou isso no cast passado, né? Vamos lá, Bethesda então, né? Agora é a hora do Pablo brilhar. Agora é a hora que eu. Agora é a hora do 5 do Pablo, vamos ver. Sem maldade. Sem maldade. Cara. Não, rapidinho. Porque assim, minha apresentação, eu acho que ela começou bem e tal, mas, mano, a só não perde pra Nintendo e pra Square, velho. Porque, pelo amor de Deus, velho. Eu achei muito assim, sabe? Sei lá, muito. Cara, sabe qual que é o problema que as pessoas têm com as apresentações? Por exemplo, a Bethesda, ela, a galera não entendeu ainda qual que é a pegada dos shows que a Bethesda apresenta. Ela, em nenhum momento, ela quis ser uma empresa coxinha naquele sentido de engravatada. Você pode ver que desde o primeiro momento que o apresentador apareceu a todo momento fazendo piada, até aquele trailer do Skyrim. Como é que chama? Skyrim na geladeira. É, Skyrim. O cara tá sentado, aquele, né? É aquela versão do. É a versão galhofa do Skyrim. Eles mesmos, debochando deles mesmos de tanto Skyrim que já lançou. Já é uma maneira que, assim, eu não vou falar que foi a melhor apresentação, porque realmente não foi. Ela não chega nem perto de ter entre as três primeiras. Mas. De todas as empresas que apresentaram ali, foi a mais, assim, ok, porque todo mundo já sabia o que eles iam apresentar, tirando ali o Doom, que era o 2, né, que eles apresentaram, que o Luigi acertou lá na expectativa, e aquele The Elder Scrolls 6. E o The Elder Scrolls 6, que o pessoal zoou, que eles usaram fonte até do Paint pra poder fazer. Mas, tipo, lá, cara, eles não estavam. Aquilo lá foi a coisa mais sem vergonha que existiu. Mas você tem que entender. Os caras ficam falando. Olha só, você tem que entender que o jogo. A Bethesda, olha, ela não é boba. Ela sabe que o próprio show dela é galhofa e ela falou: foda-se, vamos colocar. Vamos galhofar nesse trem aqui também. Eu nem sei se esse The Elder Scrolls 6 existe mesmo. Pode ter sido uma trollagem que eles fizeram com a galera. Mas, dois pontos. Entendeu? E a galera tá acreditando até hoje. Não. Eu não acho que vai ser The Elder Scrolls 6. Então, mas assim, ó, eu entendo seu ponto, Pablo, porque é o seguinte: duas coisas. Primeiro, o povo ficou falando do Metroid Prime, que fizeram lá a fonte no Word também. E a Bethesda fez igualzinho. Isso eu não vou perdoar. Não vou. Não vou perdoar esse agora, ano ainda. Vai chegar na Nintendo. Vamos chegar. Uma coisa de gênio, cara. Bethesda tá anos luz agora, em questão de conceito. Vou falar algo a respeito do show em si. Uma coisa é você ser galhofa. Outra coisa é você ser maçante. A Bethesda, ela tentou ser galhofa. Só que no começo estava engraçadinho e tudo, mas quando você tem uma conferência de uma hora e meia, isso se torna maçante, entendeu? A primeira piada é legal, a segunda ok, a terceira já não tem tanta graça. Os caras querem ver o que a empresa. Mano, e no momento que você fica 30 minutos no jogo, abraço Nintendo. Como, por exemplo, mas, cara, olha só, o Fallout 76, ele é o principal. Querendo ou não, é o principal produto que a Bethesda foi apresentar. Não. Tudo bem, tudo sim, bem. Sim, tudo entendo, bem. Entendo. Mas por que fazer 30 minutos do negócio? É o principal produto, cara. Eles tinham que ir outra coisa. É o Fallout 76, vocês não perceberam o seguinte. Ele vai ser o primeiro Fallout que você realmente depende do online pra poder jogar, cara. Pra jogar com mais pessoas. E isso, querendo ou não, é uma aposta arriscada. Porque o Fallout sempre foi single player. Você tirar da zona de conforto quem já jogava e colocar no online, eu acho que eles usaram. Não tô falando que tá certo, porque eu sou o maior crítico de ficar mais de 10 minutos falando do mesmo jogo. É mostrar isso pra, tipo assim, ver a aceitação da galera. Ó, vamos mostrar bastante pro povo ver que vai ter pra todo mundo, tanto pra online quanto pra quem joga sozinho, entendeu? Porque senão a galera vai dar rage aí, igual aconteceu com o Fallout 4 lá por causa dos gráficos. Apesar de que eu não vi evolução nenhuma graficamente nesse Fallout 76. Eu também não vi, mesma coisa. Daqui é igual o Fallout 3. Mas voltando. Não, assim, tudo bem. Você ficar 30 minutos no seu produto principal, ok. Sabe, mas o engraçado é que com a Nintendo não pode. Com a Nintendo. Não, mas a Nintendo exagerou, né? Porra, Luiz? Mas o Fallout também, cara. Não, mas peraí, calma. Caralho. Vamos chegar lá. Vamos falar mal da Nintendo. Não, o pior é você focar 20. Eu zerei Smash Bros. Só de assistir aquele vídeo, cara. O pior é você focar 20 minutos. Quase 20 minutos na. Você ganhou conquista, né? O pior é você focar 20 minutos na porra de um jogo de celular do Elder Scroll. Isso que é o. Isso aí foi foda. E, mano, mal feito pra caralho. Mas, cara, o que mais vende jogo hoje? Qual que é o console que mais vende jogo? É o mobile. É o celular, cara. Não é Xbox. Não é PlayStation. Porra, mas ficar 20 minutos, mano. Até aí foi mais curta que o Command Conquer, velho. pelo amor de Deus, mano. Tá, mas aí, voltando. Voltando ao meu raciocínio. Se você quer ser galhofa, faz igual a Devolver. Ela gastou 15 minutos. Mostrou 3 jogos. Mostrou 3 coisas absurdas lá. Foi galhofa. A Devolver exagera, né, cara? Porque foi, então, foi engraçado. Não, não foi. Foi doentio, é diferente. Mas aquela mulher morre todo ano. A mulher é loucona, mano, essa mulher. Então, o olhão dela matou Harry Potter no começo. Então, mas se você quer ser galhofa, faz igual a Devor. Faz um negócio curto, entendeu? Você quer fazer ser engraçadinho numa conferência de 1h30, eu já não acho tão certo. Mas isso eu tô falando em relação ao show. Porque muita coisa do que eu vi lá em relação a jogos da Bethesda, eu gostei, né? Teve o Rage 2 que me interessou. Uma pergunta, esse Wolfenstein, Youngblood, ele é um DLC, é isso? Isso, ele é um DLC. Não, ele é uma expansão, ele não chega a ser um DLC, ele é um standalone. Mas ele não é... Mas ele faz parte do Wolfenstein 2. Porque parece que as duas mulheres lá são filhas do cara do Wolfenstein 2. Mas até aí é ok. Porque o Wolfenstein 2 é ligação direta do 1. Tanto que se quando você joga o 2, se você não tiver jogado o 1, você tem que refazer a escolha que acontece lá no 1. Tá, então, de jogo novo assim, eles só anunciaram o Doom. Então, o Quake Champions novo. Também, né? Ah, pelo amor de Deus. Não, o Quake Champions já tem. Já tinha? E o Rage 2. Rage 2. Jogo novo que eles anunciaram. Tô falando The Elder Scrolls 6, Starfield, que não mostrou nada. Porra, não mostrou porra nenhuma. Teve Starfield também. Starfield é Elder Scrolls, só que eles tiveram mais tempo pra trabalhar. Não, Starfield é o Skyrim no espaço, você não tá entendendo. Vai ser Skyrim. Você tá falando. Aí, ó. Ô Luiz, você é um hipócrita. A Bethesda tá te entregando aquilo que você tá pedindo e você tá sendo ingrato. Porque você não vai ter Mass Effect e o Starfield vai suprir esse seu joguinho de espaço aí de RPG. Não tem mais Mass Effect que morreu, não sei o quê. E esse Starfield é justamente aquilo que ele tá caçando, que é RPG no espaço. Escuta o que você vai ver. O Luiz vai ser o cara que mais vai falar bem desse Starfield do que uns pontos. Só se essa porra sair. Escuta, nota. Só se essa porra sair. Vai sair, cara. A Bethesda promete e cumpre. Nem que seja em pente, entendeu? Nem vocês lançar com a skin do Skyrim, né? Pelo amor de Deus. Mas vocês lançam. Pelo menos isso vocês fazem, né? Nem que seja com gráfico do PlayStation 2. Mas sai. Então. Então, mas ó. Mas o Rage 2 é um jogo novo. O Rage 2 eu gostei de ver. Isso é interessante. Interessante. O Doom eu gostei. As expansão do Elder Scrolls, nossa, Elder Scrolls Online. Cara, o Elder Scrolls Online tem uma comunidade, não é pra gente aí. Eu entendo que é pra isso. Um DLC do Prey, que já tá ativo, já pode comprar, que é o Moon Crash. Aí lançaram o Wolfenstein, não lançaram não, mostraram a expansão, né? A versão VR dele. Youngblood, que vai também a versão VR, e aí começaram a brincadeirinha do Skyrim, né? Que é o Skyrim na Amazon. Engraçado. Né? Que eu gostei, eu achei interessante eles se zoar, né? Porque eles entenderam, né? Que essa merda desse jogo lança até em geladeira, né? E realmente eles lançaram numa geladeira, né? Eu gostei disso, porque eles abraçaram, tanto que eles vão lançar no celular, que eles só inventaram mudaram o nome pra Blades, mas é o Skyrim. Você pôr aquele. Igualzinho. É Skyrim Very Special Edition. Isso. É a versão especial. Isso. Então, eles abriram o coração deles, né? Isso que eu gostei da Bethesda. Nossa, essa merda que a gente faz. Vamos fazer mais merda aí. Vamos fazer mais Skyrim de bosta. Vocês querem Skyrim? Toma Skyrim aí, ó. Vocês querem mais Skyrim? Toma mais Skyrim aí, ó. Começa a jogar pataco de Skyrim na nossa cabeça, né? Vocês estão falando de Skyrim, mas vocês esquecem que ele foi o jogo do ano 2011, né? E depois, tem mais? Whatever, né? É o mesmo jogo, desde 2011. Não, falou 2011. Bem, 2011, tem que ficar lá. Tá. E outra, é igual, aí entra o ponto, mas GTA é igual, não é, tem um online lá, que o jogo é totalmente Então vamos fazer nota então, vamos lá. Eu vou começar comigo então, tá, dessa vez. Na conferência, só perde pra Nintendo e pra Square. Então eu vou dar 2. Tá? Beleza. Pros jogos, eu vou dar pelo Doom e pelo Rage 2, porque na boa, o Quake Champion já sabia, o Prey on DLC, o Wolfenstein DLC, de jogo novo, novo, novo. Foi só o Fallout 76, que não é bem novo. O Rage 2 e o Doom, né? Então eu vou dar 3 de joguinho. Tá de bom tamanho. Tá bom. Adriano? Bom, eu dou 3 também, porque esses jogos que eles mais focam, Fallout e Skyrim, eu não sou o público deles. Mas eu gostei do... Eles têm informado que vai sair um novo Doom e o Rage 2, eu fiquei impressionado com a jogabilidade, nem imaginava que era desse jeito. Eu realmente gostei. Só o Rage vale 2 pontos, aí o Doom, como não mostrou data nem nada, vale 1 ponto. Tá. Ó, a conferência eu achei arrastada, né? Infelizmente, eles tentaram, assim, todo ano eles tentam uma coisa diferente, mas dessa vez eles ainda acertaram. Esse infelizmente do Douglas, tipo, Então, sim, então, sabe por que eu falo isso? Porque, assim, eu não quero odiar a Bethesda. Entendeu? Mas eles me ajudam. Xingou ela no primeiro cast que a gente falou. Então, ela é safada, ela não deixou de ser safada. Esse é o problema, entendeu? Ela me ilude, entendeu? Assim, por quê? Porque por mais que eu vou dar uma nova... Douglas, deixa eu fazer a pergunta. Por que você é assim, cara? Não, qual é o trauma que você tem na vida? Pode falar, abre o seu coração. Não, mano. Sabe por que eu tô triste? Porque eu vou dar uma nota ruim pra apresentação e eu vou dar uma nota boa pros jogos. Porque os jogos foram bons. Entendeu? Mas a apresentação não me ajudou, entendeu? E ela foca demais no Fallout e no Skyrim, entendeu? Então pra apresentação vou dar 2,5, tá? 2,5 porque pelo menos algumas coisas do meio pra... do Doom não, do Doom até o Wolfenstein o ritmo tava legal. Jogos. Então 2,5 ali. Pros jogos eu vou dar 3,5. Por quê? Porque Rage 2 tá muito bom. Doom, eu gostei bastante. Apesar de eu não gostar de FPS, eles focam muito em FPS. Eu gostei bastante. O DLC do Wolfenstein eu gostei também do que eu vi. O Fallout 76 eu achei interessante porque a Bethesda tá começando a fazer o que ela devia ter feito no Fallout 4, que é botar esse jogo online. Porque esse jogo é de craftar e um jogo desse porte que todo mundo gosta, eu particularmente não gosto, mas quem gosta, gosta demais. E um jogo desse tamanho ser single player é matar o jogo pra mim, entendeu? E agora eles estão começando a ir pro caminho certo, que é começar a ter pessoas te interagindo. Entendeu? É ter um cooperativo, você poder fazer o que você faz no Fallout Shelter, né, de celular, né, que você tem, apesar de ser também offline, né, o Fallout Shelter, mas você ter companheiros para ajudar. Um jogo desse tamanho precisa de um online. Então eu gostei que eles estão começando a dar um caminho um pouco melhor para uma engine que eu achava que estava engessada por ser offline e por custar R$230 no PC, que eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer que vocês tiveram a pachorra de lançar Fallout 4, que é o Fallout 3 a R$230. É. Mas, fora isso, eu vou dar 3,5 porque eu gostei do rumo que o Fallout tá colocando. E Skyrim pra mim é qualquer não, coisa. Não, eu tô emocionado demais pra falar. Pode passar pro próximo aí. Vai logo, dá nota, porra. Então, eu prefiro não dar nota porque eu sou emotivamente ligado à Bethesda, então eu prefiro pular. Vai dar nota sim. Nota show, puxão. Vai. Tá bom. Não, eu não considero nem 5, nem 3, nem 1. Considero alguma Vamos considerar coisa entre, 5, então. Sei lá, entre 4 e 5 aí, pode ser. Pode ser 4, tá bom. Eu vou dar 4 porque que acontece? A Bethesda, ela não tenta chegar nas estrelas igual a galera fica esperando da Microsoft, da Sony, da Square. Ela é uma empresa pé no chão, sabe o que ela tem que apresentar, ela vai lá, apresenta, tudo bem que tem uma barriga de um gordo mórbido ali gigante no meio da apresentação e tira um pouco dos pontos. Vai 3,5 para as apresentações e 4 para os jogos, porque veio o que eu queria e um pouquinho a mais. Tá bom. Adriano... Já foi? Já foi todo mundo? Então tá. Vamos pra Square, boa. Então, né? Agora, boa Square, nossa. É isso? Kingdom Hearts, fi! Isso a gente já viu, velho. Mano, cara de pau. Cara de pau. Cara de pau, Final Fantasy. O Luigi, ele é um ordinário, que ele só fala da Microsoft e foda-se o resto. Peraí. Me fala 5 jogos que a Square... Não, mas assim, ó, eu tô vendo um padrão aí. Conferência da Luigi, que você falou, uou, legal. Tirando o Tomb Raider. Cara. E o Octopath Traveler. Ué, mas é o principal jogo dela é o Tomb Raider, cara. E o Final Fantasy VII. Não, ó. Então, cara, eles mostraram o Dragon Quest, cara. Dragon Quest é tudo de bom. Eu adoro Dragon Quest, mas eu já vi uma porrada de coisa do Dragon Quest. E eles anunciaram o jogo novo também. Eles anunciaram lá então, como é que chama aquele jogo da torre lá? Ninguém liga pro jogo. Não, ó, cara, que ninguém liga pra jogo da Square, velho. Eles apresentaram o spin-off do Life Strange, que pra mim parece que vai ser foda, vai ser... Porque, tipo assim, ó, velho, o que mais tem na... Quando você é criança, a única coisa que você tem quando você é criança é a sua imaginação. Mas rapidinho, Captain Spirit já tinha anunciado na Microsoft. Mas agora eles explicaram, você viu que eles explicaram como é que não é Life Strange 2, o que a galera tava achando que ia ser, não é. Já fala do Microsoft que não é no que é no mesmo universo, mas não é Life Strange 2, pô. E que é totalmente gratuito. E teve Babylon's Falls, que é jogo novo, ele tá sendo feito pela Platinum, e a Platinum não é uma empresa de fazer qualquer coisa. Assim, não teve Final 7, cara, mas tá bom, ok. E eu tô vendo um padrão no Luigi. Ele não gostou na Square e da Nintendo. É, que eu sou rápido. Foi rápido. Ele tava reclamando do negócio que é... Calma que eu vou falar da Nintendo ainda. Aí você vai ouvir o que eu vou falar da Nintendo. Entendi. Caralho, de pau. Eu entendo o pessoal que não gostou, porque ela falou que ia voltar. Eu acho que faz 3 anos que ela não participa da E3, né? Eu não sei. E aí ela voltou. Isso, e aí ela voltou e o pessoal tava esperando algo grandioso. E não foi, foi uma... Não é Treehouse, como que chama? Uma Direct. Eu vou falar uma Direct. Foi uma Direct, então o pessoal ficou decepcionado e eu entendo esse pessoal, né? Só que eles foram sucintos, entendeu? Eles mostraram tudo que tinha que mostrar. Mostrou o Tomb Raider, mostrou o Just Cause, mostrou o Octopath. Tudo que foi anunciado. Tomb Raider... Trailer bacana, com uma jogabilidade muito boa. Final Fantasy XIV. Isso, online. Com Monster Hunter. Uhum. Teve o Captain Spirit, que já tinha saído na Microsoft. Isso. Octopath Traveler, que já tá desde o ano passado aí, que a gente já tinha falado. É, o Babylon Fall, que é um jogo novo. Dragon Quest. Luigi, sabe qual é o problema? Just Cause 4 é o problema? E The Quiet Man. Deixa eu falar qual é o problema que as pessoas têm com a Square, que as pessoas não entendem. A Square é uma empresa... Que Squad eu nunca vi um jogo da Square de que você leve menos de 10 horas pra zerar. Então, assim, é uma empresa que faz jogos que tem uma experiência longa. E ela não tem como ela fazer 1 milhão de jogos pra apresentar na E3. Tudo bem que o que ela já tem já foi apresentado, mas é porque ela não tá presa a ninguém, cara. Ela faz jogos pra todas as empresas. E as outras empresas, claro, que vão mostrar o que vai sair da Square. Porque quando se fala em Square, todo mundo espera alguma coisa. E claro que a Microsoft, a Sony, todo mundo vai usar o que elas têm com a Square pra poder mostrar nas conferências. Tudo bem, não teve uma grande revelação. A galera esperou o Final 7. Paciência, em 2077 a gente joga, mas... Ok, ela foi lá, mostrou meia hora de jogo, pronto, acabou. Mostrou até um gameplay honestíssimo lá do Tomb Raider, que me deixou impressionado. Não, foda pra caramba, e ficou 20 minutos, né, 15 minutos com o Just Cause 4. Ah, ali. Mas são, é o jogo, né, cara, vende, eles mostram o que vende. Não sei, pra mim foi ok. E assim, como ela foi rápida, então foi rápida a análise, olha que beleza, né? Olha aí. Mas tem pra gente analisar outras empresas. Vamos lá, nota de 0 a 10 aí, quem começa aí? 0 a 5. O Bethesda, começa aí, Pablo. 0 a 5, desculpa, 0 a 5. Eu começo, Pablo. Agora, então deixa eu começar. Ó, a Square, porque eu vou defender a Square aqui. Primeiro, começou com o japonês falando, que eu já dou moral pra caralho quando começa assim, vocês sabem. Segundo, mostrou, realmente, eu não tava dando crédito pro Shadow of Tomb Raider, tava achando que seria mais um igual essa série tava sendo, bem na zona de conforto, e eles conseguiram mostrar uma Lara muito mais sociopata, psicopata do que os anteriores. Eu quero ver a explicação disso, porque antes ela tinha remorso de matar e agora ela tá até explodindo os caras. Mas eu gostei do jogo de luz e sombra que eles estão utilizando para poder fazer. O jogo pega muita mecânica de outros jogos que já fazem sucesso. Então, assim, foi honesto. Eles mostraram a IP nova lá, que é o joguinho lá dos armadurados lá, os caras de armadura. Babylon Fall. Também, o Octopus... O Quartman também foi interessante. Foi, então assim, tudo bem que o Dragon Quest já saiu no Oriente, mas já tá mostrando que ele tá sendo visto, já vai ser no Ocidente, tá lembrando as pessoas que isso vai acontecer. O Octopath Traveler vai sair pra Nintendo Switch, eu já joguei. E foi uma confirmação da data que eu achei interessante. Just Cause 4 é um jogo honestíssimo e ele realmente merecia um espaço ali para ser mostrado. Então, assim, no que a Square se propõe, eu só não dou 5 porque faltou Final 7 ou algum anúncio de trazer alguma franquia antiga deles de volta. Como não fizeram isso, eu vou dar nota 4 para os jogos e nota 5 para a conferência, que é o jeito que tem que ser feito a conferência. Rápida e sucinta, entendeu? Simples. Adriano? Bom, Square Enix é uma empresa que eu não conheço muito, né? Porque o foco delas é RPG. Dela mesmo só conheço Rise of Tomb Raider, que é o único que eu joguei da Square. Pra mim, eu achei uma apresentação boa. Eles mostraram os jogos que eles vão lançar, focaram num ou outro. Não achei ruim, não. Rodou um 3. Boa. Luigi, seu ódio. Vamos lá, pros jogos. Pelo fato de ter Tomb Raider e o Octopad e o Captain Spirit, por mais que já tenha mostrado, e o Dragon Quest, eu vou dar 3 e pra conferência 2,5, que eu não gostei. Eu acho que 30 minutos pra esse tipo de conferência tinha que ser, entre aspas, igual a Nintendo fez ano passado. Então, e ficou, deu muita barrigada pro Just Cause, que ao contrário do Shadow of the Tomb Raider, eles colocaram uma porrada de coisa do Just Cause, só faltou mostrar como foi feita a roupa do cara no jogo. Então isso não me apeteceu, não. Então eu vou dar 2,5 para a conferência da Square. Senhorito Douglas. Tá. Bom, a Square, é bom que ela tá no meio, que ela mostrou o que a E3 foi. Foi uma E3 a quem? Do que o pessoal esperava. Por quê? Por conta do hype, né? E é o que eu falei lá no primeiro, no cast da anterior a esse. Segura o hype, gente. Segura o hype, porque esse ano não ia ter coisa interessante. Eles iam mostrar aquilo que já está em desenvolvimento. Eles estão jogando seguro. Tanto que a próxima empresa aconteceu exatamente uma das coisas que eu previa, né? Mas voltando à Square. Eu gostei assim, eu não vou falar que eu assisti, fiquei sentado, porque realmente dava uma cansada, mas eles foram sucintos, como diz o Pablo, né? Eles foram eficientes, né? O problema é que eles fizeram isso no lugar errado, né? Se eles quisessem voltar para E3, né? Devia ter feito pelo menos uma apresentaçãozinha, né? E aí depois as outras tocar. Só que isso já aconteceu com a Nintendo também. Então, não, é bem capaz de o ano que vem eles voltarem e a gente começar a acostumar, acostumar com esse tipo de formato. Eles têm que mostrar Final 7 de todo jeito, querendo ou não. Exatamente. Então, e uma coisa que foi falho foi o Final Fantasy VII, mas eu também entendo por quê. Pô, mas esse jogo eu não entendo tá porque essa porra tá sei lá, focado. Desde 3 anos em desenvolvimento, mano. Porque a Square, ela foca num jogo de RPG por vez, né? E fala os esforços o que vocês delas... jogaram da Square que saiu mal acabado ou ruim, cara. Tem um tempo. Então, exato. O Final Fantasy XV eu não gostei muito, não. Pode falar a verdade. Hitman. Mas voltando. Não, mas o Hitman é da Eidos, não é da Square. Não, mas tava na Square. Eu falo. Não, mas eu falo. A Square tinha direito, então é da Square, era da Square. Então, mas eu falo assim, Luigi. Falando em RPG. Ah, fora que não teve Vingadores também, né? Vai lembrar isso também, né? Isso aí também. Mas eu não sei, não, desses Vingadores aí, né? Só foi uma especulação. Acho que o ano que vem vai ter novidades a respeito disso aí. E até porque o ano que vem é Vingadores 4, então eles não perderam a janela, né? Mas voltando, eu entendo o Final Fantasy VII não tá aí, porque também, eles... Né? Mas isso aí também eu acho que lá pro fim do ano na Sony Experience eles vão mostrar. Eles focam um RPG por vez. Todos os esforços estão no Kingdom Hearts 3. Assim que eles terminarem o Kingdom Hearts 3, eles vão pro Final Fantasy 7 e vão inventar um novo Final Fantasy aí. E aí vai ser esse jogo. Por que aconteceu isso? Eles anunciaram o Kingdom Hearts 3, mas eles estavam focados no Final Fantasy 15, entendeu? Então a Square trabalha dessa forma. Eles já têm uma carta na manga, mas eles estão trabalhando, focando no que eles estão trabalhando ali. Então eu entendo por que o Final Fantasy VII não entrou. Só que não é porque eu entendo que eu gostei. Eu não gostei, entendeu? Então, para a conferência eu vou dar 3,5, né? Porque eles fizeram um formato mais light, né? Vamos dizer assim. Para os jogos eu vou dar 4. Porque, por mais que não teve nem o jogo do Vingadores, que ainda não acabou a janela deles lançarem o Vingadores e o Final Fantasy XV, mostraram bem os jogos que... E apesar da barrigada no Just Cause 4 também, o restante eles mostraram bem o que é cada jogo. Então eu vou dar 4 pros jogos. Tá, ok. Então depois da Square tivemos a Ubisoft, né? É isso? Eu não vou falar mal, eu vou falar que a Ubisoft, ela me decepcionou. Também. Me decepcionou. Não que foi ruim, mas aconteceu aquilo que eu tava prevendo. Eu falei no cast passado, né, que agora que a Vivendi largou o osso, né, a Ubisoft deu um respiro. Só que podia acontecer deles dar um respiro, eles jogar na zona de conforto. E foi exatamente o que aconteceu. A gente vai falar isso no final. A gente vai falar isso, vamos por partes. Tivemos o Just Dance, né, que sempre é o show à parte, né? E aí que eu achei que ia ser interessante, porque eles já pegaram o Just Dance, que é a barriga deles, e já meteram no começo. Eles então meteram eliminaram. No começo também, não meteram, não? Acho que foi no meio. Aí. Meteram no começo? Acho que foi no meio. Enfim. Né? E aí eles começaram. Então, fizeram aquele show lá e já mataram o Just Dance, porque lança todo ano, então não precisa de enfiar no meio da conferência. E aí já meteram Beyond Golden Eagle. E muita gente não. E aí eu falei assim. Exatamente, começou super bem. E eu falei, por mais que. Então, elas começaram eu, muito assim, bem, cara. E eu tava na esperança, assim... O Beyond é aquilo, né? O jogo tá sendo produzido há mais de 10 anos. Então, tem um hype, sim, por cima, né? E a Ubisoft tá tratando isso com o maior cuidado possível, né? E, ao contrário, por exemplo, da Square, você falou lá que no teu tempo, eles estão se dedicando há 10 anos, eles não mostraram quase nada, porém eles mostraram alguma coisinha. Um pouquinho da jogabilidade que tá em pré-alpha, mostraram o CG magnífico, né? O Cinematic magnífico, então... E sósa de usar a comunidade pra fazer as músicas, né? A comunidade entre aspas, né? Porque quem tá no comando ali é o Jason Gordon-Levitt, né? Então, não é lá a comunidade, né? Tá, e assim, lembrando que eu não tenho experiência nenhuma de Beyond Good and Evil. Nenhuma. E eu, nossa, fiquei interessado. Eu falo aqui, já tá marcado. Quando sair esse jogo, eu acho que não sai nessa geração. Acho difícil, viu? Se sair, sai no finalzinho. Mas quando sair, vai ser um dos melhores jogos já feitos. Fala mesmo. Porque o bagulho... Porque os caras estão tratando isso com um cuidado que acho que pouquíssimas empresas conseguem fazer. Então, apesar que a Square está trabalhando com Kingdom Hearts há 10 anos também, né? Kingdom Hearts 3. Então, então eles estão trabalhando com cuidado assim. Vai ser um jogão. Eu aposto minhas fichas aí que Beyond Good and Evil 2 vai ser fantástico. Aí teve o Rainbow Six, né? Que foi... Legal, não, até... o Cid, né, que falaram de um... Mostraram ali um documentáriozinho falando das ligas, né, tal. E aí começou a desandar, e aí começou aquele meio trilho, você tá? Ela ia, depois voltava. Não é assim que você vai falar, não é assim, calma. Primeiro, você tem que falar daquele maluco que entrou de moto, tropeçou numa mesa de computador. A coisa mais bizarra que eu acho que eu já vi na E3. Aquilo lá foi retardadíssimo. Só não foi mais retardado que a Sony, mas foi retardadíssimo. E aí teve esse Trials Rising, que é um joguinho que ninguém fede nem cheira, né? Teve o The Division. Assim, eu joguei e é legal, mas não. Teve o The Division 2, que já tinha mostrado. Esse me deu vontade. Já tinha mostrado o gameplay um pouco na Microsoft, né? Então. Somente agora, Dom, você vai ter raid? Então, agora vai ter raid, você vai me ajudar a jogar. Eu tô jogando primeiro pra treinar, já. Primeiro pra treinar. Né? E eu me interessei, eu vou comprar o The Division 2. Né? Aí nós tivemos a DLC do Mario Rabbids, né? Que é com o DK, o pessoal do DK. Donkey Kong. Que eu achei que já tinha lançado, mas aí mostraram a data e a aí tivemos Skull and Bones, que, mano, esse jogo, acho que vai ser tão decepcionante quanto Soft Chiefs, velho. Porque... primeiro que ele... Pirata? Você não vai depender dos amiguinhos, né? Você vai poder jogar sozinho. Vai ser sozinho e então, você não vai poder descer no navio, que parece. Não dá pra saber como é que é, porque lá focou muito na guerra, não dá pra saber se o cara anda dentro do barco, sei lá. É muito esquisito. Eu acho. Mas ficou bonito. Então, assim, eu achei que ele parecia, assim, longe de falar que é igual, gente. Black Flag. Mas eu achei que ele tem um hub semelhante ao Monster Hunter. Você vai lá, pega a quest e vaza. E aí você faz a sua missão, volta, vai no hub, faz o que você tem que fazer no hub e pega. Ah, mas eu acho que mas acho que o Skull & Bones ele deveria ser offline, mano. Deveria ser uma experiência single player, sabe? Uma experiência de pirata mesmo, embarcar nisso aí e... Mas assim, aí eu acho que vai entrar o mesmo esquema do The Division, entendeu? Vai começar bem, depois vai dar uma caída gigante, e aí depois o pessoal vai entender como que joga, e aí eles vão ter um fiel. Esse é o jogo mais semelhante a The Division aí, no que eu acho que diz respeito a público. Eu não botei fé nesse Skull & Bones, não. Não botei nem um pouquinho de fé. Bom, aí teve o jogo do Frodo, né? Hoje em dia tá complicado a gente apostar assim num jogo de lançamento, né? No caso, eu paguei 270 no Battlefront 2, cara. Totalmente não foi o que eu esperei, mano. Joguei pouco. Aí paguei caro. Né? 2 meses depois, os caras me lançam uma promoção de 50%, metade do valor. Dois meses depois que lançou o jogo. No lançamento é foda. Eu já tive. Aí, toda vez que eu compro um lançamento, também me fodo, cara. Não adianta. Aí por isso que flopa muito jogos assim, porque a galera não vai arriscar mais. E aí depois tivemos For Honor, que nem fede nem cheira, né? Teve o The Crew 2. Não, antes. Antes teve Starlink também. Que lançaram o Star Fox ali. Star Nossa, me deu um susto nesse momento eu achei que tava lançando Star Fox, cara. Eu tava xingando o Pablo de tudo quanto é jeito. Eu já tava reclamando da conferência ali naquela hora, né? Que Star Fox, tava xingando da Nintendo, do E3 da Nintendo agora. Então, faz o Ubisoft com Star Fox e não sei o que tem. Chupa aí, Pablo, não sei o que tem. Aí era o bagulho certo. Que raiva, Ubisoft. Sei lá. Faz isso comigo, não. Aí apareceu de novo, né? O cara da E3 é minha moto. Aquele cara lá. Isso. Ele ficou vermelho, você viu, cara? Acho que ele não esperava ser chamado ali na hora, né? Foi, mano. Então, ficou vermelho e ganhou o negócio. Aí, que beleza. Pois é, foi, a gente teve, né? O For Honor, né? É, que esse não... Falaram que agora vão dar um. Eu baixei ele, cara. Deu de graça até o dia 18. É, tá dando de graça. Eu já coloquei na minha agenda lá, mas eu não baixei porque não tem HD. Mas assim que eu tiver um HD, eu vou jogar. Aí teve o The Crew 2, né? Que eles anunciaram beta aberto. E aí o grande problema pra mim da Microsoft foi a covardia, né? Que anunciaram de fato o Assassin's Creed Odyssey aí, que é só o Origins, mas com skin diferente. É, isso. Né? Isso me quebrou, cara. E o foda é que em menos de um ano eles vão lançar outro Assassin's Creed. É isso, eu achei inacreditável, cara. Não. O negócio é o seguinte. Como é que eles trabalham? Isso é evidente. Eles trabalham com duas equipes fazendo dois jogos simultaneamente com a mesma engine. Por isso que os jogos são exatamente iguais, só muda o tema. Então, assim, o problema é que eles lançaram muito rápido. Com certeza esse jogo já estava sendo feito junto lá com o. Como é que chama? O Origins. Né? O Origins. Já estava sendo feito junto. Eles só deram tempo de lançar separado para um jogo não concorrer com o outro. Eu só acho que eles poderiam lançar ano que vem, não já agora, entendeu? Porque, um ano, menos de um ano depois lançar outro, mano. Então, você tá matando o seu público. Você porque tá eles prometeram que jogo, eles aprenderam com o erro, né? Porque o grande... Eles não prometeram, não. Então, prometeram? Não prometeram, mas a gente acreditava, né? O problema é quando você não tem outra coisa pra lançar. Mas você tem, mano. Você tem uma porrada de IP legal aí, você... Sabe? Foca, né? É, sei mas lá, esse jogo mano. Nem parece Assassin's Creed, parece do jogo. Você não tem mais o elemento stealth, né? O Origins já não tinha, mas... Escalar os negócios lá, tudo subir lá no topo. É, então, tá se transformando. Mas assim, é aí que entra aquele ponto que eu falei. Eu tô com medo da Microsoft, da Ubisoft, desculpa de novo, eu sempre confundo as duas. Eu tô com medo da Ubisoft voltar a ser aquela empresa anual que mata os jogos, que massacra, que espreme até o fim, tipo Harry Potter, sabe? Que espreme até o último centavo. Eu tô com medo deles fazer isso, porque agora eles não têm mais aquele... A Vivendi no cangote deles, né? Agora eles deram uma aliviada, então tô com medo deles voltar a ser aquela empresa meio que lança qualquer coisa ali, entendeu? Espero que não, né? Espero que... O que eles poderiam ter feito? Poderiam ter anunciado um Watch Dogs 3. Anunciar outro Watch Dogs, jogo de mundo aberto, aí você olha o GTA, o tempo que leva de um pro outro. Então, mas o Watch Dogs 2, né? Pô, saiu há 2 anos atrás, pô. Mas o GTA V saiu há 6, e o GTA VI não tem nem expectativa. Ah, mas mano... Então, só que o Watch Dogs 1 e o Watch Dogs 2 tem um tempo curto entre eles. Há dois anos. Mas tinha... E eu não quero ver o Watch Dogs tão cedo, né? Não é real. Acho que não precisa, não. Não, mas é isso aí que tá. Então, você não precisa anunciar pra esse ano, velho. Anuncia pra ninguém vem. Por exemplo. Faz igual todo mundo, 2020, acabou. É, manda tudo pra 2020. 2020 vai ser um dos jogos. É, e aí. Sabe, aí tem, por exemplo, Splinter Cell, que. Sabe, todo mundo estava querendo, entendeu? Também, que a gente voltar esperando. Prince of Persia, que o povo tá chorando, as viewers. Não, Prince of Persia nunca Persia mais vai voltar. Até hoje também. Esquece. Nunca é muito tempo, né? Não, porque o substituto do Prince of Persia é o Assassin's Creed, a menos que eles falem, a gente quer voltar pro Prince of Persia pra ter o antigo Assassin's Creed de volta, alguma coisa assim. E focar o Assassin's Creed como um jogo de RPG em si e o Prince of Persia como... Plot twist ainda, né? Como nunca teve Assassin's Creed na Arábia, teve, eles podem falar que é o príncipe da Pérsia é o primeiro assassino lá, entendeu? Alguma coisa assim. Não, mas aí já fizeram origem, né? Ah, é verdade. Enfim, eu esperava mais, assim. Eu acho que você... O negócio do Rayman, por exemplo, então... Nossa, na hora que começou o negócio do Donkey Kong lá, eu achei que era Rayman. Aí... Falei, nossa, olha o Rayman. É, sei lá, era os Rabbits. É, tanto... Trollado pelos Rabbits. E tanta coisa, trollado pelos jogos assim, que eu gosto. Não precisa anunciar, você vai anunciar um Assassin's Creed em menos de um ano. Mas foi só um personagem que eles anunciaram do Rabbits? É uma DLC nova, né? É uma DLC com uma história nova do Donkey Kong. Você joga com o Donkey Kong e com o velho, né? O velho coelho, né? Crank Rabbit. O último jogo do Rayman foi o Legends, coelho, né? Aí é uma história... 13. Foi em 2013. Aí, ó, 5 anos já. É o BeArts aí, velho. Já lançaram Shield of the Light. Foda, né? Shield of Light, que é um jogo muito bom também. É, lançaram aquele jogo da guerra lá também. É, o Valiant Hearts, que era bom também. Foi uma decepção realmente. Porque do ano passado foi muito boa e chegar e faz isso, sei lá. O que matou mesmo foi Assassin's Creed em menos de um ano, então. Pior que a galera descobriu por causa do chaveiro, cara. Então, chaveiros. Acho que eles não iam mostrar. Aí como a galera descobriu. Eles falaram, agora eu vou mostrar essa porra, hein? Enfim, notas, vamos lá. Vamos começar com a decepção do Doug. Doug, nota pra conferência da Ubisoft. Eu gostando de você. Você me traiu, cara. Bom, pra apresentação em si, eu vou dar 3. Porque eles, pelo menos, mostraram... Apesar de não mostrar jogos novos, pelo menos eles mostraram o que é cada jogo. Mas eu não vou dar mais porque foi maçante também a conferência, semelhante à Bethesda, né? E comparando a do ano passado, que eles estavam naquele clima de esperança, de a gente vai conseguir livrar da Vivendi, então a gente está fazendo o nosso melhor aqui. Esse ano foi aquele clima de a gente está tranquilo, a gente não precisa mais se preocupar durante os próximos 5 anos, então vamos jogar na zona de conforto. Então isso me entristeceu bastante. Em relação aos jogos, eu vou dar 3 também, né? Porque foram jogos que todo mundo esperava, mas boa parte dos jogos ali me interessou. Né? A única coisa que me chateou mesmo foi o Assassin's Creed, que foi a prova daquilo que eu temia, né? Que eles voltassem a ser, agora nem anual, né? Agora eles fizeram há menos de um ano, então para eles ficar naquele vou lançar um por ano, um a cada 6 meses, para eles voltar para esse ritmo aí, pouco custa, porque eles têm, como o Pablo disse, né, eles têm várias empresas, né, pelo menos 2 trabalhando na IP nova, na IP principal, então eu tô com medo disso. Então, para isso, por conta disso, desses detalhes, né, mas por ter jogos bons que me interessaram ali, eu vou dar 3. Bom, vou dar também minhas notas. Eu vou dar 3 pelos jogos e 3 também pela conferência, que foi maçante, mas também não fede nem cheira. Mas pelo fato de ter Assassin's Creed aí em menos de um ano, vai se foder, Ubisoft. Bom, eu não achei tão ruim a apresentação deles, eles foram bem que organizadinhos, só achei desnecessário o gordinho lá caindo no palco, não sei porque ele fez aquilo. Aquilo lá foi ridículo mesmo. Eu gostei da montagem do vídeo que eles fizeram, aquela musiquinha e os carinhas se fudendo lá na motinha, eu achei bem engraçado aquela parte. Foi legal, foi legal. O The Crew 2, eles... Cara, eu não lembro se eu vi, mano, porque ontem eu tava assistindo meio com sono, eu acho que eu dormi na parte do The Crew 2, nem passou, lembro se passou o The Crew 2. Passou lá no fim. Então, mas eles focaram muito no The Crew 2? Foi mais ou menos, porque tá pra lançar também, né? Aí eles falaram que vai ter um beta aberto agora, dia 26 de junho, uhum. Vai ter um beta aberto agora pro pessoal testar. Então, o Ubisoft, eu tava esperando um Splinter Cell novo, né, porque eu gosto de... Um jogo de stealth. O Rayman também imaginei que ia passar agora, né? Porque só The Crew, For Honor e o Division 2. Vocês estavam sabendo do Division 2? Ele já tinha Sim, ele já tinha. Que ia lançar? Sim. Não, só no... antes da E3. Sim, sim, eu fiquei sabendo. É, eu já tinha rumores que tava tendo um The Division 2 ali. É, e até o pessoal tava meio esperançoso por conta do The Division 1 mesmo. Então eles já tava botando fé que ia lançar mesmo. É isso que quebra a expectativa, que os caras fazem os negócios antes e semana na conferência não tá esperando o negócio segredo já. De ninguém, não. Bom, Assassin's Creed, depois que eu vi esse Odyssey, o tanto de pessoas que falou bem, acabei comprando o Origins, né, que tava em promoção, pra ver como é que é. Porque falaram que esse Assassin's Creed é diferente de todos. Já que é diferente, eu não gostei muito dos outros, então eu vou optar por jogar esse. É, espero que o meu PC rode, né, porque deve ser pesado essa bagaça. É, desculpa aí, mas por isso. Eu achei uma presença mediana. Como não tava esperando nada, então olha, não me decepcionei, sim. Não. Então, três aí, beleza, né? Então, sabe quando você acorda 2 horas da manhã, aí você vai na cozinha, abrir a geladeira, ver o que tem, aí você abre a porta, coça a cabeça, fica olhando aquelas coisas, mas no final não leva nada? Foi mais ou menos essa sensação que eu tive com a conferência da Ubisoft. Você olhava ali, olhava aquele tomate no fundo, aquela refrigerante aberto no final ali, sem gás. Aí você fala, será que eu bebo? Não, tá sem gás. Amanhã eu como alguma coisa. Então, por esse fator deles conseguirem fazer uma conferência igual a da Bethesda, mas sem as piadas, com jogos que poderiam ter sido apresentados melhores e que não teve surpresa, até o Beyond Good and Evil, que é um jogo que realmente eu não tenho experiência, mas eu não vi gameplay... É, pra mim, foi a pior conferência da E3, foi a da Ubisoft. Não por causa do conteúdo dos jogos, porque os jogos são bons, mas eles conseguiram mostrar os jogos bons como algo que você não quer jogar, entendeu? Então, por esse motivo, eu dou 1 pra conferência e 3 pros jogos. Tudo bem, então. Tá bom. Eu entendo seu ponto, porque fica aquela sensação... O Adriano falou um negócio interessante. Dá pra dormir durante a conferência deles, cara. É isso, entendeu? Bom, então vamos pra Sony, né? Agora é a Sony, é isso? Sony veio com uma coisa interessante, né? Colocou todas as pessoas ali numa igreja. No mesmo cenário que apresentaram o trailer do The Last of Us 2. Isso, né? Colocaram as pessoas num cenário lá diferente e mostraram um gameplay do The Last of Us 2 que a gente não tem nem o que falar, né? Fantástico. Não, não é assim. Não é um trailer não, do The trailer Last of com Us gameplay. 2. É um filme do The Last of Us 2, cara, porque é impressionante como em 10 minutos de gameplay você conseguia ficar aflito. Aquele jogo, sabe quando você vê alguém chupando limão e você sente o sabor do limão e você dá aquela sensação de amargo na boca? Esse trailer pra mim foi isso, cara. Na hora que começaram aquele trailer, tirando a parte lá do beijo que deu, que eu achei sensacional. Nossa, física, lindo, é da captura de movimento, do rosto, dos detalhes. Aquelas cenas de ação, sequência de ação que teve, cara, pra mim foi tipo assim. Eu sempre gostei do The Last of Us. Eu não era o principal amante do The Last of Us. Pra mim era um jogo bom, mas não era o melhor jogo do mundo, igual todo mundo fala. Mas eu sempre gostei. Mas o The Last of Us 2, que eu não estava empolgado, me fez querer, tipo assim, me fez ter ficado satisfeito com a compra que eu fiz de ter um PlayStation, entendeu? Então assim, pra mim foi o melhor gameplay apresentado na E3. Com certeza, entendeu? E o interessante é que saiu recentemente, saiu hoje mesmo nessa gravação que a gente tá fazendo, que o diretor, o criador, né, do Last of Us 2 lá, o Nathan, sei lá o quê. Não é o Nathan, não é o dublador, é o... Não, é o Nathan, Drake. Não lembro agora. Isso, ele chegou e falou, gente, aquilo que vocês virem não foi... Não, tipo, aquela resposta do personagem... Não foi a cinemática, foi gameplay, pô. Renderizado, né, que você fala. Gameplay do jogo. Ah, pré-renderizado, foi executado. Então o jogo ganha mais pontos ainda no meu conceito, cara. Eu achei. Mas vocês acharam? Vocês realmente acharam que aquilo era... Eu achei que era, não, cinemático não, mas eu achei que era pegar o engine do jogo, pré-renderizado os movimentos, entendeu? Eu achei que era isso. Fizeram igual o Metro Exodus, né? Aquela parte do monstro E as coisas... É porque você percebe que as coisas ali, por exemplo, tinha momento que a câmera... Muito bem ensaiado, é porque assim, tinha um momento, né, que a câmera não estava focando no inimigo e a Ellie já estava respondendo aquele inimigo que não apareceu o cenário pra gente. Se é um gameplay, o jogador não sabe que aquilo vai acontecer, então dá a crer que aquilo foi pré-renderizado, entendeu? Mas o Druckmann chegou e falou, não, aquilo é o gameplay sim do jogo, não é pré-renderizado. Então... mais ou menos. Mas assim, eu achei que não era porque a Ellie leva um tiro no meio do gameplay. Se for pré-renderizado, geralmente é bem perfeitinho. Então, ela apanha ali, né? Então, se o cara se fosse pré-renderizado mesmo, ia ser mais perfeitinho. E não foi, né? Foi como se a gente tivesse jogando mesmo. Foi... Porque quando a gente joga, a gente apanha. A gente não consegue pegar os comandos. Ele me lembrou muito a jogabilidade, assim. Não tô falando o jogo em si. Mas o modelo de câmera, de movimentação, me lembrou um pouquinho o God of War. Não sei se passou isso pra vocês também. Sim. E assim, foi... Ele pega muita coisa do primeiro, eu acho que o God of War pega muita coisa do... Não, sim, só que você entendeu ali no que eu quis dizer, naquele quesito da câmera, cara, eu me vi jogando de novo ali, entendeu? Eu consegui sentir eu jogando, vendo aquele gameplay. Sim. E assim, e esse gameplay foi diferente, por exemplo, do gameplay da Tomb Raider, que esse ficou com mais cara de pré-renderizado, né? Porque ela já era mais perfeitinho, já ficava mais no céu. Esse não, esse era bem cru mesmo, né? Se isso for gameplay, realmente ele vai extrair o máximo do PlayStation, cara. Não tem como aquilo ali não ser Next Generation. Eu também acho que Next Generation vai ser cross-gen, mano, porque... Não tem como. E aí eles conseguiram, né, depois desse game, desse trailer, quebrar completamente o clima. Nossa, da Pablo, você jogou o Uncharted Lost Legacy? O do PSP que você fala? Não, o PS4 Pro. Esse último que saiu das minas, joga ele que você vai ver. Tá aí mesmo o gráfico. Eu acho que o Last perdeu um pouco a qualidade de gráfico, cara. Será? Caraca, eu fiquei tão impressionado com... Tem um momento naquele trailer que a Ellie termina, vai matar o cara, que o cara ajoelha no chão na frente dela, que você consegue ver a expressão do rosto dele, cara, de desespero. Mano, eu fiquei impressionado. Eu não sei o que os caras fazem, cara. No Uncharted você percebe isso, quando o Nathan tá falando com aquela loira lá, esqueci o nome dela. Carla Pérez. Então, quando você vê a dando close na expressão facial dos dois, é muito perfeito. É igual aconteceu nessa imagem do beijo dela. Quando você vai em game, parece que a cena do beijo tá muito... Não, o do beijo, ele já é um CGzinho ali, né, cara? Pega aquela parte do Uncharted 4 que ele tá falando, antes de você jogar o Crash, pra você ver a conversa dos dois. Aquela parte eu vejo até hoje, eu falo, caramba, mano, isso aqui tá... Mas eu acho que o do The Last of Us tá melhor, mano, na boa. Não, mas vocês jogaram o Detroit? Joga o... Vocês jogaram o Detroit? Não. Joga Detroit, depois a gente volta esse assunto de novo. Bom, e aí... Porque... Tá, não, mas antes da gente falar da quebra do clima que a Sony fez, que eu achei cagada, um adendo importante. É, tá tendo polêmica a respeito da cena do... Eu não acho, não, que a gente nem devia estar falando sobre isso. Então, a gente não vai falar isso, por quê? Porque futuramente a gente vai lançar um cast Meninos versus Meninas, que a gente falou muito sobre o homossexualismo ali. Então você vai entender bastante coisa nesse cast. Então a gente vai pular esse assunto. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Aí eles tiraram todo mundo de um lugar e levaram para um sabe outro. Que é essa parte, para quem não sabe, para quem não viu E3, os ouvintes, né, os amigos ouvintes, é que eles pararam no meio e moveram todas as pessoas para um outro estúdio. Enquanto isso, a gente que tava assistindo. Foi ver o showcase. Só que, isso eu vi isso no Omelete, no The Anime, né, no caso. E vi também o vídeo do Rato Borrachudo, que eles estavam lá, né? Eles falaram, gente, a gente ficou muito tempo esperando. Não foi Oi, só coisa tipo, mais mudar e já falar. Não, eles falaram que eles ficaram. Foi estressante esperar pra liberar o estúdio. Então é uma coisa muito. Oi, que coisa mais absurda. Parece que foi muito feito de última hora, sabe? Sei lá. Achei muito esquisito e pra quem tava lá foi mais angustiante ainda. Porque você começa. De um jeito foda pra caralho, aí você quebra. Aí você vai pro... Em vez deles fazerem a treehouse deles depois, eles quiseram botar no meio. E aí, meu amigo? E aí quebra total o ritmo. Isso. Quebra total o ritmo. Tanto que... depois que o ritmo voltou normal... E a gente tava assistindo tudo junto, né? Toda hora eu falava, tá vendo? Não era a conferência. É. A conferência era um pouco mais tarde. Mas não, realmente era conferência mesmo. Agora, tudo bem que teve esse momento aí, mas assim, teve outra cagada depois, né? Que foi colocar um não japonês pra fazer papel de um japonês, sendo que não faz sentido. A Sony, que é a empresa japonesa, não trazer um cara pra poder tocar aquela flauta, né, cara? Que banjo, sei lá. Eu percebi isso durante a apresentação, que teve muito corte, tipo, cortava e ia pra câmera de não sei onde, bruto. Sabe? Tipo, ia pra parede, tá ligado? Foi muito bruto, o final. Né? Escorte meio esquisito. Por mais que tenha sido do Homem-Aranha, né? Que a gente vai comentar, mano, foi um final que o cara nem se despediu lá da galera. Foi do nada. Foi do nada, né? Tela preta, pronto. Velho. Muito esquisito. Agora, voltando ali, depois do mano lá tocando a flauta lá, mais esquisita do mundo, que... Puta motherfucking trailer. Nossa, de um Ghost jogo, cara. E eu não esperava nada daquele Ghost of Tsushima, cara. Puta que pariu. E eu fiquei assim, o tempo todo que eu vi aquele trailer, eu fiquei com queixo no joelho, cara. Porque igual a gente tava comentando lá enquanto a gente tava assistindo, ele lembrou um pouco a mecânica do The Witcher, né? Até por conta do cenário, do cavalo, da luta. Só que visualmente, aquilo que eu falei de novo do Last of Us. Eu não sei o que os caras estão fazendo, que por estar na final da geração do Play 4, parece que eles estão realmente tirando o máximo. Assim, eu não sei se aquilo vai rodar direito no PlayStation 4 convencional, entendeu? Igual vai ser rodado no Pro. Claro que deve ter algum downgrade depois, mas os efeitos de luz e sombra e partícula estão a mil ali, cara. Fora que o jogo, ali sim eu vi muito pré-render. Será que tem pré-render ali, cara? Porque eu vi assim, aquela coisa travada de movimentação quando você joga, entendeu? Então, depois do Days Gone eu fico pé atrás, lá. Cara. O Days Gone mostrou uma imagem, depois no jogo mostrou totalmente diferente. Vai ter downgrade, com certeza. Ah, com certeza. Sempre tem. Não tem jeito. Mas foi, assim, impressionante foi mesmo. Incrível mesmo. Né? Aí, entre um trailer e outro, tinha um pouquinho do Dreams, né? Que passava ali. Sempre entre um jogo e outro mostrava um pouquinho do Dreams, mas não adiantou porra nenhuma que a gente ainda continua sem entender. É, e aí teve o Control, que é o Quantum Break. Caraca, da, esse eu achei interessantíssimo, Sony, né? Velho. Parada de psionico, meia Akira. Me lembrou um jogo, que você, não sei se vocês lembram, que tinha lá no PlayStation 1, chamado Galerians. Alguém chegou a jogar esse jogo? Não. Eu comprei ele, mas eu não então, joguei. Então, Galerians é um jogo... Galerians é a versão Resident Evil de Akira, onde você usa poderes psiônicos, cara. E desde esse jogo, eu nunca mais vi um jogo onde usasse a telecinesia de uma maneira como se fosse uma arma nos jogos, saca? Porque eu não sei porque que as pessoas não usam essa ideia, porque eu acho sensacional, mas enfim... É um jogo... Deve ser difícil, né? Mas assim, realmente ele parece pra caramba o Quantum Break, né? Mas eu estou esperando muito pra jogar esse Control. Você mostrou o gameplay dele? Oi? Mostrou o gameplay dele? Mostrou um pedaço do jogo. Passou bastante. Tá. Ô, Luigi, antes da, ao invés de você anunciar o próximo jogo, eu quero que o Adriano anuncie o próximo jogo. Por favor, Adriano, próximo jogo. Vai ter que colocar meu grito na... Você gravou, Luigi? Não. Nossa, né? Cara, o jogo que eu tava mais esperando, cara, da Resident Evil 2. Caraca, eu achei que era um simulador de barata, velho. Puta, eu também. Que eu também. Pariu. Mas, eu pensava que era alguma coisa do VR, cara. Mas só que... Também ficou aquela impressão, porra, mano, feia, né? De brisa, e você nem percebeu direito, porque depois que eu vi o trailer na segunda vez, deu pra você ver o símbolo do policial, tipo, batendo no outro, caralho, mano. E fora que, assim, como foi que a gente percebeu que era Resident? Não lembro. Foi no momento que a gente viu o Leon, né, cara, o Leon, não sei. Não, foi no momento do... Né? Que o policial... É, o policial, o policial. Não, apareceu o policial primeiro. O policial caiu... Isso, o policial caiu na hora que ele levou a mordida, o Adriano assim, já deu o grito, né? Residente! Eu já tava meio assim, pensando que era tipo Residente quando mostrou o Play 1. Não, e o que me deixou mais impressionado, sabe o que foi? Tinha Play 1. E o que me deixou mais impressionado é que só faltam, tipo, 7 meses pro jogo sair, cara. Não é uma caparada que. Isso que me deixou mais impressionado. Mas apesar de tudo, a gente ficou eufórico, né? A gente assistiu junto. Mas ainda assim é um título que a gente esperava, porque eles já tinham falado que já tava em produção e tal. A gente só não tinha uma... Eu tinha até esquecido. Não, a galera, né, cara, eles conseguiu jogar Resident Remake já, cara. Já tem vídeo da galera jogando. Já tem vídeo do gameplay já. Né? E eu fico triste do preço, velho. O preço ele vai ser o preço de $60 e... Por mais que seja bonito pra caralho, acho que... Sei lá. Ah, eu vou comprar, eu sou beat de Resident Evil. Não, eu também vou comprar. Jogar. Eu também vou. Então, mas assim, ô Luigi, mas assim, eu lembro que você tinha será falado que vai ter o do Full Price por ser um remake, né? Será, só mano? Que... Então, só... só fica no ar que... aí, ó. Tofu, Tofu é interessante. É o quinto sobrevivente. Puta, tem coisa pra caralho. O Hunt. Então, mas voltando. Eu lembro que você tinha comentado que é difícil ser Full Price por ser remake. Mas, pelo que eles mostraram, eu acho que eles fizeram um jogo novo. É, tem novo, muita coisa diferente. Fizeram, mudaram tudo, mudaram. Mas não tem nada assim, velho. Assim, pela qualidade... Assim, não que o jogo esteja feio, pelo amor de Deus, né? Mas eu digo... Pela qualidade que eu vi, assim, tipo, sei lá, eu acho que... Cara, o Resident 2, se você for lembrar, era um jogo que depois da segunda, terceira vez que você zera, você consegue zerar o jogo em 30, 40 minutos, cara. Eles têm que colocar mais conteúdo ali. Eu espero. E assim, foi provado, eu acho que foi provado que tinha mais conteúdo, porque, não sei se vocês lembram, mas no Resident Evil 2, quando você começava com o Leon mesmo, tinha um policial negro morto. No começo que você pegar, assim, que ele tava pra morrer, que ele te dá um cartão, que você entra lá na delegacia, né? Uhum. Nesse trailer aparece o Leon conversando com ele. Não, mas ele vai morrer, eles já falaram que vai morrer. Então, não, mas ele fica vivo, o Douglas, porque ele que abre a porta pra você, ele tranca a porta, ele fala, ó, você sai que eu vou trancar a porta pra nenhum zumbi entrar aqui. Então, só que nesse trailer mostra que parece que essa conversa foi anterior a isso. Ah, mas aí então, é que... acho que eles modelaram a história ali. Então, acho que vai ter mais conteúdo. Acho que pode ter uma coisa ou outra mais, mas acho que o conteúdo acho que vai ser o mesmo, praticamente. Não, sabe por que eu falo isso? Porque bem, pô, o Resident Evil 1... No começo. O remake do Resident Evil 1... É porque não tinha tecnologia suficiente, mas ele é bem diferente do Resident Evil 1 mesmo. Ele é diferente até do 4, infelizmente. Por isso que eu não consigo jogar o remake do Resident Evil, que não é a jogabilidade do 4. Se você percebeu na delegacia lá em cima tem um corredor. Nesse remake não tem um corredor mais. É um vão da parede. Não dá pra você dar a volta por cima. Agora no 2. É verdade. Fora que na demo você passou por baixo de um buraco que não tem nada a ver, nem tem aquilo lá no 2. Eu acho que o conteúdo acho que é a mesma coisa, assim. Ó, teve um policial que tava vivo, que o policial morreu na demo, não tem aquilo no 2. Eles mudaram bastante coisa. Isso no começo. Então, eu acho que é válido. Mas no 2, dependendo de quem você jogava, o policial ele podia nem estar morto, né, cara? Ou eu tô errado? Tem umas paradas assim que mudava. É que você tá confundindo porque tem um cenário 1 e um cenário 2, aí muda mesmo. E assim, eu sempre joguei ao contrário, cenário 1 Claire. Eu também, sempre jogava assim, jogava com a Claire como cenário 1. Então, só que você sabe que isso aí é o final errado, né? Dá na mesma, você vai jogar os dois cenários dos dois. Não dá, porque a Ada morre no do Leon. Mas eu acho que, sei lá. E no outro não, entendeu? Não sei. Eu acho que $60 é um preço muito salgado. Ainda não morre não, pô. Enfim, é uma opinião minha. Eu acho que uns $40 seria seria mais que o suficiente. Mas tudo bem. Eu entendo por conta do Shadow of the Colossus Remake... Mas existe uma diferença, cara. Eu reparei o seguinte, quando o jogo é um exclusivo e lançado pela Sony mesmo em parceria, esses jogos já vêm no valor aí de $40-$50, cara. Quando é um third party, igual a Capcom, é $60, não tem... O jogo principal delas, né? E a gente conhece o histórico da empresa também, da vida, porque né? O Crash foi $40, né? Então... Mas o Crash não é... entendi. E o Crash é da Sony, praticamente. Vai lançar agora pro Xbox Switch, também. Mas assim, vai lançar... Mas, por exemplo, God of War, ele saiu a R$170 aqui. O Horizon também, entendeu? É que o que mata, papo, na PSN digital é 200 conto, mano. Eu paguei físico R$170. Isso é igual que a gente tá vendo na PSN, tem que ver quanto vai ser a mídia física. Barato. Pode ser mais barato, pode achar que jogo japonês, vai ser pra todo mundo, Xbox, já confirmou. Até no Steam vai sair. Vamos lá, depois eles tiramos o jogo dos criadores do criador do Rick and Morty, né, que é o Troven, de Save the Universe. Que eu achei fantástico aquele trailer. Tipo, como não jogar videogame na banheira, tomando banho. Aí tivemos mais um Kingdom Hearts 3, que mostrou um gráfico enorme daquele jogo. E não só isso, né? Mostrou também que vai sair aí a coletânea inteira pra PlayStation 4. Nada no nome de plataforma. Isso. E aí entra o que me impressionou no Kingdom Hearts, que eles mostraram, ao invés da parte da Frozen, que eles mostraram em todos os outros lugares, mostraram a parte de Piratas do Caribe. Não, do Frozen foi exclusivo. Primeiro saiu... Mas aí saiu na Ubisoft e depois saiu na Square, entendeu? Como aí assim, saiu na Ubisoft? Na Square. Não, sim, mas primeiro saiu na... Na Microsoft. Aí saiu nos dois, mas ao contrário deles, saiu a parte do Piratas do Caribe. E eles fizeram uma recriação do Piratas do Caribe 3 que eu achei... Não, eu achei que era o Johnny Depp a princípio, porque, assim, ali. Depois que eu vi que era renderizado. Isso, e assim... Então, assim, eu não cheguei a achar que era um Johnny Depp, mas eu imaginava que se eles fizessem, eles iam fazer mais cartunesco. É, não real. Foi. Eles aproximaram da parte do um realismo ali. Eu sei que, assim, dá pra ver que é computadorizado, né? Não é um Last of Us da vida, mas como é Disney, né? Então eu achei que eles iam partir pra esse lado, e não, assim, né, tava bem, bem caracterizado, realmente. Eu que joguei o 2, eu fiquei impressionado, porque no 2 você tem o Piratas do Caribe, só que eles só cobrem o primeiro filme, né, e nesse daí provavelmente vai cobrir o segundo e o terceiro, né. Sim. Então... Quanto tempo que é de jogo, Luiz, do Kingdom Hearts? O quê? O gameplay, quanto tempo que é de jogando? Ah... 7 horas, 8 horas? Por aí. por tem aí. Diálogo, mas, né? Se não for, tipo... É. Umas 10, 12 horas. Se você não grindar. Se você grindar, vai... Vai um eu monte. Adoro grindar. Adoro mas grindar. O... Eu também. Kingdom Hearts, principalmente. E... É, quem não gosta, tá errado. É, e, o... e você via a diferença. Quando você entrava no universo do Piratas do Caribe, você via muito claro uma diferença entre, por exemplo, Sora cara, e o... Cara, sabe o que me deu uma coisa que me deixou Piratas feliz na conferência da Sony? Que o VR, eles não levaram um minuto pra poder passar tudo, cara. Foi muito rápido. Verdade. Foi muito rápido. Foi bem rápido. Muito rápido. Mas foi... Kingdom Hearts 3 tá impressionante, tá? Jesus amado. Hã? Jesus ah, tá. Amado. Enfim, vamos lá. Aí cara, mas olha só, agora 2, pelo né? menos a gente consegue entender um pouco do que vai ser o jogo, né, cara? Você consegue... Ué... Se você não, entendeu, não cara, é, não vai então ser pra explicar, mas... Me explica aí. Vai ser o Kojima. Mas, assim, ficou fácil de ver o seguinte, porque eles estão usando a engine da décima, né, que é a mesma engine gráfica do Horizon Zero Dawn, que é aquela que... É, tem até um eu tava vendo o making of de como é que é feita essa engine, por como é que se consegue gráficos tão impressionantes com uma escala horizontal tão longínqua, que nesses jogos como Horizon Zero Dawn e esse Death Stranding você consegue ver muito longe e já renderizado, que é uma parada que eles criaram nessa engine, que é o seguinte, o que tá atrás do personagem tá, não tá renderizado, só que quando você vai virando a câmera, ele vai deixando, ele joga fora aquilo que renderizou pra render... É tipo um buffer, saca? Ele só mostra renderizado o que tá na sua frente. Então você consegue ter uma fluidez, você consegue ver o jogo quase como um 60 FPS com aqueles gráficos incríveis. E o Kojima conseguiu mostrar ali, e até um determinado momento eu achei que eram dois personagens diferentes, mas depois que eu percebi que é o mesmo personagem... a questão dele escalando a montanha, se você não viu, mostra as pedrinhas caindo, a grama, os detalhezinhos da grama, tudo ali é perfeito. Eu não sei em relação à história, porque a história é só Jesus. É só Jesus ali. Não tenho o que dizer, não. Mas em questão do gameplay, me lembrou realmente ali um pouquinho do Metal Gear, né? Aquele movimentação mais pesada que o Snake tem, que você sente o peso do personagem. Mas, assim... Eu confio, cara. Eu acho que vai ser um daqueles jogos contemplativo, igual o pessoal tá zoando falando que é o Walking Simulator, mas eu acho que vai ter muito mais do que isso. Como aquela cena que o personagem tinha que passar por stealth pra aqueles fantasmas não perceber que ele tava ali, saca? Então, eu espero muito desse jogo e com certeza, pra mim, eu ainda não vi, vai ser o jogo... ali pau a pau com The Last of Us 2 no quesito de qual foi o jogo, quando a gente olhar pra trás e falar qual foi o jogo que representou o PlayStation 4, vai estar entre God of War, Last of Us e Death Stranding, cara. Só uma notícia aqui que eu acabei de ver, que The Last of Us rapidinho, eu vi uma notícia que The Last of Us parte 2 vai ter um modo multiplayer, se for igual ao do primeiro, meu filho, nossa, vou jogar muito isso aí, vai ser, deve ser, né? Com certeza. Jesus amado. Que... Battle Royale. Battle Royale. Só sobra que um. O modo multiplayer do The Last of Us 1 é viciante, mano. É muito, muito bom. Tá. Muito bom mesmo. Então, mas uma outra coisa interessante é que estão aparecendo mais personagens também nesse Dead Strange, né? Agora é a moça lá do... Puta, mano. Ator famoso. A atriz do Game of Thrones. Mostrou duas atrizes diferentes, né, na verdade. Isso. Mostrou duas atrizes diferentes, que eu não vou lembrar o nome. Eu sou gamer só, sou ignorante. Desculpa. Ela é linda. Acho que é difícil. Então... Kojima tá gastando bem, gente. Kojima não, a Sony, né? Então, Cara, a Sony deu um cartão de crédito sem limite pra ele, tá usando? Não, o que mais exemplifica o Kojima hoje é a frase do filme Constantine, que eu gosto muito, apesar dele ser meio criticado, mas eu gosto muito, que o Keanu Reeves fala. Deus é uma criança com uma fazenda de formiga. Ele não sabe nada que ele tá fazendo. Né? E é o que o Kojima falou assim, toma, você tem dinheiro infinito, você tem tempo infinito, faz o que você quiser. E ele tá brincando, ele tá, venha você também, vem mais você aqui também, e tá pondo tudo junto, esse jogo vai sair em 2022. Já confirmaram até a Emma Stone no jogo, né, cara? E ela começou a ver as cenas dela agora. O nome da atriz é Natalie Dormer, ela é linda até no... Tá no jogo. Então, velho, é complicado, cara. O Kojima é o deus... Cara, o Kojima, ele é um cineasta que usa a plataforma dos jogos pra mostrar os seus filmes, né, cara? Isso, ele não conseguiu ser cineasta, e realmente, a história dele é essa. Ele não conseguiu ser cineasta, mas ele achou nos jogos a maneira de contar, as histórias que ele mostra. Que tem... O problema é que as histórias dele é muito doida, né? Fora que tem o Guilherme Del Toro, né, no jogo. É, que é mais um outro maluco, né? Então... É, outro monstro, né? Forma d'água tá aí pra mas isso, é. Né? Vamos continuar aqui, porque já tá quase dando as horas. Tivemos... Isso, ainda deu Nioh 2? Nioh 2, que... Ok. Que pra mim, tipo, não joguei um, então... E a gente teve Spider-Man, né? Que foi um... Cara, que jogo, hein, meu puta. Esse deu vontade de jogar. Deu muita vontade de jogar. Eles confirmaram que... E foi o que teve mais gameplay, né? Foi. E eles já falaram que aquele cara que ficou no mistério não é o Miles Morales, é um vilão. É um vilão. Ah, eu acho não, que é um apareceu uma luz vermelha, cara. Eu acho que é o Duende Verde. Então, é o Octopus com aquela boca, um sol que ele fica carregando no bolso pra sempre pra baixo. Porque... É, e assim, eu acho que são seis mesmo, porque assim, mostrou só cinco vilão ali mesmo. E como é o CC... Aquilo deve ter sido um sonho, né? Não, acho que ele tava apanhando mesmo. Acho que ele tava apanhando verdade ali. É, eu sei lá, mas... É, Homem-Aranha. É, mas eu sei, eu acho que isso aí foi migué do cara, porque eu ouvi som de teia no final. Então, é o Venom. Que... Não é o Venom, não. Porque ele pode ser considerado um vilão. Então não, é... mas acho que não. Não, é assim, o Venom, ele é o anti-herói. O vilão realmente é o Carnage, é Carnificina. É, o Carnificina, ele é violento. Sei lá, eu acho que é o Miles Morales. Bom, e aí acabou... E aí acabou. Não acabou, calma, teve lá o... Ah não, acabou, verdade. O Dera... Então, mas aí aconteceu o corte brusco. Isso. E isso matou, porra. Acabou assim. Ejaculação precoce, né? Porra. Falei, ué, eu tava assim assistindo, tá, e de repente, plau. É, cortou. Isso aí foi broxante. Muito broxante. E aí começou o show-off lá. Então, e aí começou o show-off de novo, é onde a gente achou o Derrazinela. Que é tipo um Flowers. É. Mas, assim, apesar dos pesares, foi uma boa conferência. Apesar dela ter começado muito bem. E aí depois ela teve aquela barriga que acho que nem era pra ter, pra falar a verdade. E aí teve depois um encerramento que eu achei muito brusco. E o cara lá do PlayStation, lá, que eu não sei o nome, que eu sempre esqueço o nome dele. Ele nem deu tchau, mano. Tchau, Lady. Yuji. O Yuji. Yuji é bom. É o cara do PlayStation. O cara nem que se despediu nem nada. É tipo, a gente fez aqui, já era, sabe? Sei lá, achei muito estranho. E... Assim, ele até avisou antes que ia focar em 4, 5 jogos, né? Alguma coisa assim. Mas sei lá, não tá então, tchau. Então, mas a forma que foi esquisita, né? Foi, porra. Mas... Parecia que o cara tava indo pra tratar outro negócio, saiu correndo. Ele jogou uma bomba de fumaça e tal. E assim... Pera aí que eu preciso assinar a autorização assim, do PlayStation 5 aqui. Pelo fato de ter sido uma bagunça, que eu achei muito bagunçado, assim, foi bem broxante a conferência, mas de jogos não tem nem o que falar. Então eu já vou dar minha nota, tá? Eu vou dar 3 pra conferência, pro show, que eu achei muito, muito bagunçado, mas... Ok... Né, tá bom, e 5 pros jogos, não tem nem como, porque todos os jogos foram fantásticos, assim, não tem nem o que falar, mano. Uhum. Tem nem o que falar, e é isso aí. Apesar de tudo, eu ainda acho que a da Microsoft foi melhor por causa do conjunto e tal, eles ficaram muito bagunçados, mas ainda assim foi, em quesito de jogos, foi, mano, não tem nem o que falar. É, pela sua média, tá ok. Bethesda, vai lá, fala aí. É, então, eu vou repetir a mesma coisa que o Luiz falou. Pra mim, os jogos foi 5, não teve nada de errado com os jogos que eles apresentaram, não teve, tipo assim, não precisou mostrar uma super revelação pra você ficar feliz, saca? Eu acho que mesmo se tirasse ali o Resident Evil 2, que era o que a galera já mais ou menos com surpresa, mas já esperava, eu já ficaria satisfeito com o que foi apresentado de jogos pela Sony, É, até porque tudo aquilo que era surpreendente já foi mostrado em 2015. Mas sabe o que eu acho que também que ficou um pouquinho na... Eu tive essa impressão. Acho que eles queimaram todas as fichas que eles tinham nesses últimos anos e não teve muito o que mostrar e focou nos jogos. Não, mas tipo assim, a Sony tá fazendo uma aposta errada, que é o Days Gone. Ela tá acreditando num hype que não existe. Acho que ela vai flopar, viu? E isso aí vai com certeza. Talvez o jogo surpreenda depois, numa Plus, alguma coisa assim. Mas, como eu falei, os jogos... Nem foi lembrado, né? Eles nem mostraram. Não, eles passaram antes. Antes, pra quem tava acompanhando lá o canal da E3, tava vendo... A galera ficou quase meia hora jogando Days Gone. Nossa senhora. Mas os jogos, ele realmente surpreendeu. Eu tô com vontade de jogar Kingdom Hearts. E principalmente ali o Death Stranding. Só que infelizmente não teve data. O que eu vou ter pra jogar agora, que eu sei que vai ter data, é o Homem-Aranha e o Resident 2 Remake. E o Kingdom Hearts, né? Enfim, pra apresentação eu dou nota 3. Então, se eu fizer uma média, aí vai dar os 4 que eu dei lá atrás pra Microsoft, assim. Só que, realmente, essa apresentação, ela foi sofrida, cara. Porque o que eu falei lá atrás é o seguinte. Eu louvo um pouquinho a Sony por tentar fazer uma parada diferente. Eu acho maneiro quando alguém tenta. Mas o problema é que ela já tinha um histórico de fazer boas apresentações e ela regrediu. E as duas anteriores, né, Pablo? Ela ter regredido, eu não vou dar 3, não. Por ela ter regredido, eu vou dar 2 na apresentação e vou dar 5 para os jogos, fazendo com que a Microsoft realmente fique como a vencedora, na minha opinião, da E3. Uma coisa interessante, porque apesar do ano passado não ter sido tão boa assim, ela ainda foi melhor, porque ela praticamente fez a mesma coisa que só passou jogo. Só passou jogo. Fez a mesma coisa quando fez a apresentação do God of War. Teve música, teve show. Então, mano, por que eles quiseram fazer diferente, sabe? Eu achei muito assim. Sei lá. Eles já estavam, tipo. Já tinha aquele formato que a galera gostou. Pra que mudar? Eu queria ter visto o Kojima ali também, fiquei triste. Queria ter visto o Kojima. Vamos lá, Doug. Tá. Não, Adriano, tá vendo? Faltou o japonês ali, é isso. Tá descoberto o problema, não tinha japonês na conferência da Sony. Como de costume, né, a Sony sempre tenta inovar em alguma coisa, mas eu achei meio desnecessário aquele cara sentar lá sozinho, ficar tocando uma música, tipo, nada a ver, velho. Até o do The Last of Us ficou tosco. Meio escroto, até o do The Last mano. Of Us ficou tosco. Ficou muito estranho, mano. O cara sentou lá, todo mundo olhando pra ele, aí o cara começa a tocar um negócio. Que porra tá acontecendo ali, velho? Aí do nada o cara para e bate em palma e, pô... Em vez de ele, tipo, sei lá, tocar enquanto tava passando o trailer, igual eles fizeram no God of War, sei lá. Mas o cara senta ali sozinho do nada, velho. Achei estranho. A apresentação meio que cortou o clima mesmo, porque ele mostrou logo aquele puta trailer do Last of Us, a gente, tipo, caralho, mano, que foda, aí do nada vai pro showcase, oxe, acabou já? Pior que foi ficou uns 30 meio minutos, confuso. Né, de pausa, né? Então, ficou muito estranho, a gente vai, não, Não começou. É uma hora de apresentação, né? E não sei o que, de showcase. Ah, não sei o que, mas depois vai mostrar, eu falei, caralho, mano, zoado isso aí. Mas os jogos, cara, realmente me impressionou, o Last of Us... Eu nem imaginava que ia ser desse jeito, cara. Eles inovaram, ele mudou, não é igual um Uncharted, tipo, a mecânica da Ellie, puta, tá tipo real, não tá tão acelerado como um Uncharted. O gráfico não tem nem o que comentar, o cenário tá top. Resident Evil também, puta, mano, até um grito de felicidade, porque é um jogo que eu tava esperando pra porra, mano, faz tempo que eu sempre... peça essa porra desse jogo, aí finalmente os caras me mandam a porra do trailer e ainda me fala 25 de janeiro, eu falei, puta, acabou pra mim a E3, pode dormir e vamos embora. Vamos ver se eles não demoram pra fazer o remake do 3, né, agora, né, essa leva aí. Se for nesse mesmo naipe vai mudar, eu só não gostei muito da mecânica do gameplay, cara, do Resident 2, eu tô meio com o pé atrás, mas eu vou pagar pra ver. Como tem um enredo do 2, eu gosto do enredo, os gráficos curti pra caramba, eu quero ver. Eu preferia que fosse igual no Resident Evil 7, primeira pessoa, porque ficou top. Death Stranding, jogo louco da porra, não entendi nada que também aconteceu lá, porque uma hora ele tá com o bebê, ele puxa e aciona o bebê. Eu não sei se o bebê é pra, como se fosse um radar, ele consegue captar os monstros, não deu pra entender muito bem. O outro jogo que teve... Ghost of Tsushima. Puta, esse aí também me surpreendeu. Eu nem imaginava que ia ser desse jeito. Ele tá tipo um Ninja Gaiden, né? Você pode... A galera achou antes que era tipo um Nioh, né, cara? Antes de apresentar foi, o jogo. Foi, então. É tipo o Dark Souls, essas coisas. Mas realmente tá impressionante. Eu tô meio com o pé atrás dos gafos, como eu falei, porque... Days Gone, eles mostraram uma coisa agora, mostraram outra, não sei. É a mesma engine da... É Guerrilha, né? Esse... Não, não sei. Da... Se você achou esse filme, eu acho. Não é Guerrilha? Não, não é, velho. Vamos ver aqui. Eu acho que é Guerrilha, mano. Se for Guerrilha, é capaz de não ter um... Da Sucker Punch. Um da Grand. É Sucker Punch, é verdade. Sucker é Punch. Sucker Punch. Bom, então não sei. É um jogo também que tá na minha lista pra comprar. Agora Spider-Man não tem nem comparação, cara. Isso é... Tá muito foda, cara. Eu não tô acreditando que tá naquele gráfico. Não, até agora não tô acreditando. Só se jogar pra saber. Cara, é... Sei lá, mano. Jogos da Sony é outro patamar, cara. Eles conseguem te deixar num nível de hype que não tem como explicar. Mas o que quebrou eles foi esse esquema aí, mano. Eles mudar o cenário, eu achei que não colou, não. Ficou estranho. Tentaram inovar ou não calcularam bem o tempo das apresentações de passar o povo de um palco pro outro. Não sei por que necessidade de fazer um bagulho desse, mano. Mas pra apresentação eu dou nota 2, porque realmente quebrou o clima. Tipo, você entra no hype, aí caralho, você tem que esperar, mano, o showcase. Eu vou dar 2 também, tá baixa. Vai um jogo foda, o hype aumenta, aí vai choque de novo, é abaixo. Porra, é montanha-russa, caralho. E os jogos realmente, fiquei entre 4 e 5, porque eu tô meio em dúvida ainda desses gráficos do Ghost of Tsushima. Uhum. Mas é isso aí. Bom, jogos 5, não dá pra negar que os jogos da Sony são muito bons, né? A Sony, ela tem jogos que me fazem querer comprar o Play 4. Eu já tive um Play 4, né? Tive que vender por motivos financeiros, mas assim, sempre ela lança algo que me faz querer ter o videogame, né? Assim como o Pablo, ele falou que o Last of Us mostrou pra ele que o porquê dele ter o videogame dele hoje, né? Que ele tem um motivo, né? Pra mim, ela mostra motivos pra ter o videogame, né? Os jogos, a gente fica falando do que a Microsoft não tem exclusivo, não sei o que tem, mas não é por conta disso, é porque a Sony, os exclusivos uhum. dela são muito fortes, né? Então ela te faz querer, né, ter o videogame, então eu dou 5. Porém, a Sony, ela é uma empresa muito grande. Se você é uma empresa muito grande, você tá no maior evento de games, de exposição da sua marca, e você erra, isso é muito grave. É muito grave, né? Não é vergonha nenhuma você fazer uma apresentação de meia hora, né? Deixa todo mundo no show, né? Num palco só. Apresenta tudo que você tem que apresentar, né? Porque, assim, foi pouco em relação aos outros anos, né? Ia durar 45 minutos, ia durar meia hora, não sei. Mas apresentasse aquilo e pronto, né? E, assim, pelo menos dispensasse, se despedisse do seu público, né? O que ficou parecendo é que eles tentaram encher linguiça, né? Vamos mudar o pessoal dali pro outro lado, enquanto isso a gente vai mostrando as coisas pro pessoal da stream, porque a gente não tem muita coisa para mostrar. Isso, na minha opinião, é errado. É você enganar seu público, né? Você prometeu que não ia ter show-off antes, mas você colocou seu show-off no meio da sua apresentação. Isso é errado. Você é uma empresa gigante, Sony, né? Você não pode pecar nesse tipo de situação, né? Eu esperaria isso de qualquer uma outra empresa, até da Square, que já faz tempo que não aparece, né? Ela é um pouco maior do que as outras, né? Porque tem a Devolver que faz a zoeira dela, tudo, né? Os 15 minutos, mas pelo menos ela foi sucinta. Se você é uma empresa grande, você não pode falar dessa forma. Por isso, eu vou dar 1,5, né? Assim, queria dar mais, mas por você quebrar a expectativa do seu público e por você errar e por você enganar, porque isso é um show na maior exposição de jogos que existe, é a sua marca que tá ali, né? E você, a cada ano, vem piorando. A cada ano, você, 2015, você jogou com a emoção, tudo bem e tal. Em 2016, você fez uma apresentação mais sólida. Em 2017, você já começou a dar aquela balançada, porque você já não tinha muita coisa para mostrar. Só que você ainda fica preso no seu 1 hora e 10. Não é vergonha nenhuma você diminuir esse número. O que você não pode é encher linguiça. Se você quebra a expectativa, infelizmente, você tá errada, né? Você tem que manter... Para você, que é uma empresa muito grande, né? Até a Ubisoft, ela quebrou. Ficou aquela coisa maçante, aquela coisa meio assim, mas pelo menos ela segurou o show dela, né? Você quebrou o ritmo. E você não pode quebrar um ritmo. É muito errado. Né? Se você tem uma apresentação, você tem que ir com ela até o fim. Então, infelizmente, Sony, eu vou ter que te dar 1,5. Tá, ok. Então vamos falar da próxima e última conferência da E3 2018, que foi a da Nintendo, né? Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Jump up in the air, jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl. Polêmica. Só rapidinho, só uma coisa antes que as pessoas falam, que eu acabei esquecendo de falar isso no começo. Quando a gente gravou o cast da expectativas semana passada, a gente lançou, né? A gente tinha gravado 2 semanas antes de sair todas as... de ter vazado tudo que tinha que vazar de jogos da E3 e antes da Nintendo anunciar o Pokémon Let's Go. Só pra galera. E eu peguei Eu achei que ia ser um remake do Yellow. Nem sabia que Battlefield 5 ia chamar Battlefield 5. Nem tinha saído ainda. A gente nem tinha saído essa notícia, então. Assim, foi lançado semana passada, tá, gente? Mas a gente gravou com muita antecedência, acho que 2 semanas antes, né? E a gente lançou, então... Por isso que ele ficou, entre aspas... Ele já ia ter ficado datado, né? Mas a gente lançou antes, depois desses anúncios todos que tinha. Então, por exemplo, Assassin's Creed... Acho que quando a gente lançou o podcast, ele já tinha vazado, então... Dois dias depois, acho, vazou. Pokémon, a Nintendo fez o que eu achei que ela ia fazer. Ela não anunciou Pokémon GO, um Pokémon novo da E3, mas anunciou antes. E seria um remake do Yellow. Então, realmente, a gente acertou algumas coisas, tá, gente? Mas, assim, o que a gente... A gente gravou aquele cast 2 semanas atrás, umas 3 semanas atrás, e é isso, né? Acho que não tem muito o que falar. E vamos lá, dona Nintendo, que eu já vou falar aqui que pra mim foi uma das piores conferências da E3 e a pior conferência da Nintendo dessas aí que ela fez em offline, né? Em Direct. Mais pelo fato de assim, ela mostrou jogos, né? Você teve lá aquele jogo Whatever lá de robô, que ninguém nem sei que jogo que é aquele. Acho que nem o Douglas se meteu a pesquisar isso, porque Whatever, né? Não, foi tão rápido que eu escrevi robôs. E aí teve o Xenoblade DLC, pra quem curte Xenoblade, é legal. Teve o Pokémon Let's Go, que já tinha sido anunciado semana passada. Aí teve o Super Mario Party, que foi... Oi, esse Xenoblade eu não entendi. Já lançou o Xenoblade 2? Não. É uma DLC. Então, é a expansão agora, é uma DLC. Vai ter mais um mundo. É isso aí. Mano. Aí teve Super Mario Party, que foi surpresa, acho que ninguém esperava Super Mario Party. Isso, já agora em outubro, é, já. Mas é um Super Mario Party, então vai ser igual aos outros, então... É. Eu gosto. Não, não eu que seja ruim, eu também gosto, também gosto. Mas, tipo, nada igual o Chuchu, ninguém odeia, mas ninguém ama, só é, gosta. É isso aí, é isso aí. Aí teve o Fire Emblem, que foi um novo, que quem curte, curte, né, e eu já curtia bastante a franquia. Quem curte, e... curte, quem não curte, orcute. É. Isso aí. Aí teve o Fortnite, que saiu até pra micro-ondas hoje em dia, então... Caralho, velho, tô me ficando puto com isso. Saiu no dia. Saiu no dia, exatamente. E o Hollow Knight também, que saiu no mesmo dia, né? Isso, isso. Isso. Aí teve o Overcooked 2, que foi um anúncio grandioso da Nintendo. Tem que jogar um. É legalzinho, é legal. Tem no Game Pass. Cara, não dá pra jogar sozinho, esquece. É, não dá pra jogar sozinho, esquece. Dá, mas é... É, e não tem multiplayer, que é uma pena. Você tem que ter uma paciência, porque você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo e complica tudo. É, aí teve o Killer Queen Black, que eu não sei o que é, acho que deve ser outro RPG, né? Aí teve Octopath Traveler pra julho. Travel. Sim, que é mês que vem, né? Isso. Dia 26, não sei, esse mês. Isso, isso. Esse mês. Aí teve um... Isso. Aí o Doug colocou um monte de coisa aqui. Starlink... É. Que é o que eu já tinha mostrado na Ubisoft, Arena of Valor, Minecraft, um jogo de sushi, ou seja, a Nintendo tá aí mostrando que o Switch também é um celular. Não, mas eu joguei a demo desse jogo do sushi aí, é o Way of Sushido, é o nome do jogo. É muito bom, cara, é muito interessante, é um puzzle. Eu achei muito parecido com Guitar Hero, só que com comida. É, isso, é bem semelhante, cara. É muito interessante. Eu também. Aí jogo. Teve o Dragon Ball FighterZ, que eu acho que demorou muito pra eles anunciarem pra sair, né? É. FighterZ. Mas nem lançou data ainda, né? Só falou que. Infelizmente, o FighterZ já flopou. Não tem muita gente jogando mais. Aí teve o. Não. A parte de campeonato dele é muito forte. Pessoal online. Não, tá, mas assim, tirando o pessoal do Evo. Assim, o público geral não tá jogando mais, não. Mas o casual... Mas aí é igual qualquer outro jogo de luta, né? A galera compra, fica lá pra esperando os amiguinhos chegarem em casa pra jogar e... O que rola é o competitivo. É normal. Jogo de luta é normal. Aí, eu vou comprar pro Switch. Aí teve o Crash. Teve um tal de Ninjala, que eu não sei o que é. Carcarone, que eu não sei o que é. O Ark, né? O Ascelante, que já tá em todas as plataformas aí, menos no Switch. Teve o Paladins, o Fallout... Que já tá pra comprar. Isso. Fallout Shelter. O Fallout Shelter, Dark Souls, Mega Man 11 e o Mario Tennis, que é uma pena, que eu queria ver mais coisas do Mario Tennis. Vou confessar a vocês uma coisa. Antes da conferência da Nintendo, na noite anterior eu tinha dormido e eu tinha sonhado, na minha cabeça era real, que ia sair uma versão nova de Blackthorn pra Nintendo Switch, cara. Olha aí. E eu fiquei, eu cismei. Na minha cabeça ia ter Blackthorn na conferência da Nintendo, cara. E não teve Blackthorn. E é um estilo de jogo escasso, né, cara? Não tem muito. Difícil, né? E o Mario Tennis, que é um... Eu só conheço Flashback e esse Blackthorn. E os antigos Assassin's, o Prince of Persia. E o Mario Tennis... Então, mas... rapidinho. E o Mario Tennis Ace, que é o lançamento mais próximo da Nintendo, ela nem sequer, tipo... Ah, mas já acabou, tem coisa pra caramba, né, cara? Ele tem a propaganda tem... Vai lançar agora, já. E por último, vai lançar o negócio. Teve 30 minutos... Aí nessa hora, velho, eu destilei meu veneno. Nessa hora eu falei. Destilou? Nossa, cara. Prestem atenção no que eu vou falar. Aí teve 30 minutos de Super Smash Bros. Wii U Edit Ultimate. Porque, é igual. Sabe o que é o problema? O do Wii U. O Smash é um jogo sensacional. Eu concordo, joguei. A última vez que eu joguei foi do 64. E eu lembro de ter estragado umas 3 manetes jogando esse jogo com os meus amigos, porque é um jogo frenético e ele realmente é muito bom, é divertido. Quem compra é um jogo garantido. Só que daí, mostrar todos os personagens um a um e mostrar todos os poderes um a um, cara, eu já tava num ponto que eu já tava batendo a cabeça na parede, mano. Tava impossível de ver aquele trem. Depois que eu vi o da Nintendo, eu fui atrás de outras lives aí da galera daqui do Brasil, né? Pra ver o que eles acharam da conferência e tal, pra ver se eu pensava a mesma coisa, né, e tal. E, cara, o pessoal do DNM meteu o pau, e eu vejo até com razão. E uma das palavras do Thiago Romariz que vai ser pai agora, né, falando isso. E as minhas, cara, deu muita impressão de que eles falaram, ó, gente, esse é o mesmo jogo, mas, tipo, tem algumas coisinhas a mais, sabe? Tem isso, aquilo, mas é o mesmo jogo do Wii U, sabe? É o mesmo jogo, é um port melhoradinho, é um remaster da versão do Wii U. É isso aí, não tem mais nada de novo, graficamente é a mesma coisa, e é isso. Não, mas aí até aí tudo bem, sabe por quê? Porque o Switch... Eu trouxe uma galera que, tipo assim, três pessoas e o Elker tem o Wii U. E, então eu entendo eles relançarem esses jogos de novo pro Switch, porque eu, por exemplo, eu sou doido com Smash Bros. Eu não joguei, porque eu não ia comprar um Wii U pra jogar Smash Bros. Mas o problema, cara, cara, tava... Não, não tem nem o que falar, bicho. Aquele negócio tava... Chegou num ponto que eu ia na cozinha, voltava, ia no banheiro, voltava, ia na sala... E tava lá a mesma partida, jogando com os bonecos diferentes. Eu falei, caraca, mano, o negócio não acaba nunca. E o pior é que os outros jogos foram 10 minutos, mano. A vontade de jogar veio, ficou, e depois foi embora, porque eu não tinha mais o que ver. Eu já tinha visto tudo. O que a Sony fez no, na conferência dela, a Nintendo fez nessa também. Na Direct botou Treehouser, mano. Sabe? Quebra total o ritmo e, sabe... Mano... Foi vergonha alheia, na boa. Foi vergonha alheia, porque, mano, tinha bastante jogo que eles poderiam mostrar. O Metroid Prime, que tá aí, sei lá, sendo desenvolvido, sei lá quanto tempo, né? Desde o ano passado, não mostraram nada. Nada. Teve aquele jogo do Yoshi lá, que virou esquecimento, aquele jogo do Yoshi lá. E, mano, por quê, né, mano? Pra quê? Na boa. Gastar 30 minutos com Super Smash, velho. É foda, mano. Eu não gostei, sinceramente. Meu Deus do céu. Eu acho que chega até a ser pior que a da Square. Nossa senhora. Da Square, pelo menos, foi menos barriga, mas... Nintendo, parabéns. Tava com a faca e o queijo na mão pra fazer uma puta de uma... De uma conferência e, mano, pisou feio na bola. Pisou feio demais. Bom, deixa eu começar. Primeiro, corrigir os colegas aí, que meu nome não é o Elker, é Ielker. Pô, vocês me conhecem há tanto tempo, velho. E vamos lá. Jogos primeiro. Vou falar da Nintendo. Jogos eu vou dar 4. Não vou dar 5 porque não me chamou muita atenção alguns jogos, mas boa parte ali eu quero ter. Né? O bom do Switch é isso. A pessoa que tem o Switch, e assim, eu sou suspeito porque eu gosto de portáteis, é bom as coisas saírem porque você pode levar para tudo quanto é lugar, né? Ainda mais graficamente falando, depois que você joga o Zelda e você entende que aquele negócio tá rodando na sua mão, você quer rodar qualquer coisa naquele negócio lá. Então, assim, boa parte dos jogos ali e me interessou, né? Não foi chamativo igual a Sonic de me fazer querer ter o videogame, né? Porque eu tenho. Mas, e também não foi como o Pablo, né, que assim, eu entendo porque eu tenho o meu Switch, mas tem muita coisa boa, né, o Mario Tennis é bom, o Octopath é bom, o Hollow Knight é bom, o Fortnite não é pra mim, mas é um bom jogo pra você jogar onde tiver internet, né, Mario Party é bom. O Pokémon, que o Luigi não gostou tanto por conta da mecânica, mas pra mim, que não tem tanta familiaridade com o Pokémon, vai ser uma excelente porta de entrada, então é bom também, entendeu? Então tem muita coisa boa ali. Em relação à apresentação, ela foi um pouco... Ela foi tão cruel quanto a Sony e tão... melhor quanto a Sony. Então eu vou dar a mesma nota que eu dei, que é 1,5. Por quê? Porque ela entende que a live dela é uma direct, só que explicasse pro seu público. Pô, ó, nós vamos ter 20 minutos de direct, e aí depois a gente vai começar a Treehouse, né? Não precisava enfiar 25 minutos de Smash Bros. Dentro de uma Direct, né? Mostrasse isso na Treehouse. Você fez isso ano passado, né? Colocou Metroid e depois colocou Mario Odyssey lá, né? E a sua Direct, ela mostrou outras coisas, né? E isso foi interessante, né? Esse ano você errou também, né? Você é uma empresa grande, Nintendo, você não pode errar. Os japoneses que estão familiarizados com esse mundo, os dois erraram, né? E não pode fazer isso, né? Você não pode massacrar a sua apresentação. E é mais ou menos o que as duas empresas fizeram. Elas massacraram a apresentação delas, né? A Sony deixou esquisita e a Nintendo deixou bem maçante, entendeu? E ainda mais como o Luigi falou, né? Se fosse um jogo novo, tudo bem, né? Eu entenderia. Mas é um jogo de Wii U, né? É um jogo que já foi lançado. E aí você ter que explicar tudo de novo, tá certo que poucas pessoas tiveram o Wii U, tá certo. Mas você ter que explicar tudo de novo aquele jogo, né, ficou meio confuso. Fizesse isso na Treehouse. Vale lembrar, Douglas, que o Super Smash hoje em dia é a franquia que mais vende jogos. Exatamente, da assim. Já, então, então né? Sabe que vai vender. Sabe que o jogo é bom. Porque o Smash Bros, ele é muito bom, entendeu? É um jogo que se eu não tivesse o Switch, também me faria querer comprar um Switch. Tanto que eu tenho do Wii U aqui, e eu brinco com os meus primos aqui, é mó divertido, é um jogo muito bom, entendeu? Só que, já que você ia esmiuçar o jogo, fizesse isso na Treehouse. Você tem 3 dias de Treehouse, Nintendo. Né, eu tava até assistindo a Treehouse de hoje, já mostrou um pouco mais Smash Bros, né? Mas assim, tirasse isso da sua Direct, mostrasse outras coisas, usasse ao invés de você fazer 45 minutos dividido em 20 e 25, fizesse uma de meia hora, mostrasse um pouco mais de coisa e depois mostrasse esmiuçasse o jogo na Treehouse, já que você fez isso com o Mario Odyssey e com o Metroid no ano passado. Eu gostei muito desse formato, né, fizer essa mesma coisa, não tem vergonha nenhuma você seguir um padrão, né, o Pablo pode achar meio estranho, né, você ficar naquela receita de bolo, mas o ser humano, ele tá acostumado com o hábito, entendeu? Então, se você já sabe que a sua empresa vai fazer daquela forma, né, você vai ficar meio satisfeito, entendeu? Você vai ficar menos com um ódio menor, entendeu? Porque você vai entender, não, ela faz desse jeito e boa, entendeu? Você não, você conseguiu fazer sua Direct, que geralmente não é maçante, tanto que as 3 últimas foram muito boas, né? Foram lá meia hora, mostrou tudo que tinha que mostrar. Essa não, essa foi bem maçante. Então, infelizmente, eu também vou ter que dar 1,5 pra Nintendo. Bom, não sei vocês, mas eu nunca esperei nada da E3 da Nintendo, até porque ela nem vai pra E3, é sempre direct, então também não fedeu nem cheirou. Mas assim, esse Smash realmente eu vou comprar porque eu não tive do Wii U, mas quem teve o Wii U é praticamente a DLC, cara, isso daí. É o mesmo jogo. A única diferença é que entra mais carinhas e muda um outro golpe. É uma DLC. Não é um outro jogo. Eles falaram que ia ser um novo jogo. Mostraram até aquele trailer lá do... Quando os bonequinhos lá do Splatoon tava tretando, aí mostra tipo um fundo. Eu falei, pô, deve ser totalmente diferente. Mas não. Os caras tá reaproveitando todos os jogos do Wii U, cara. Tipo, é como se não... Switch não andou pra frente ainda. O único jogo novo é o Zelda. E o Mario Rabbids, né? Isso. E o Odyssey, né? Olhar, para o Odyssey, né? Comigo não vai vender, não, tá, tem por enquanto. No mercado, né? Então, ela tá tentando recuperar os que não... Os jogos. Pra quem não tem um Switch, eu acho que ela não consegue vender dessa forma. Pra quem tem, pode comprar porque não jogou no Wii U, mas... Assim, é muito caro, cara, aqui no Brasil, esquece. Aqui não tem como. Eu pensei que o Wii ia baratear pra me pegar, pra depois, daqui uns anos, pegar o Switch. Mas tá o mesmo preço, então é melhor pegar o Switch, já que tá lançando tudo de novo. Então fica nele. A maioria dos jogos já lançou, eu joguei a maioria, Dragon Ball, Hollow Knight, eu tenho aqui compartilhado, não sinto vontade de jogar. Overcooked 2, eu não vou pegar no Switch, eu prefiro pegar no Xbox ou no Steam. E que mais que lançaram deles? É, Octopath eu também não sou muito fã de RPG, então vai passar batido por mim. O que mais me interessa mesmo é o Pokémon Smash, então se eu for pegar um dia o Switch vai ser por causa desses dois jogos. A apresentação pra mim foi comum. Eu não vou dar nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, porque pra mim não esperei nada dela, então não vou dar nota pra essa apresentação, porque pra mim não. É como se não tivesse. Dá um 2 aí. Tá, vai na média então. 3, porque não. Não teve novidade, não teve decepção, vai ter isso, segue a média das outras. Ah, beleza. É, japonês falando, já ganha um ponto. É, mas não teve Black Thorn, então eu tiro um... Não, brincadeira, vamos lá. É, a Nintendo, ela é o seguinte, eu não me preocupo com a quantidade de jogos que ela lança durante o ano, porque vai sair o PlayStation 6 e 7 e a gente vai estar jogando Switch, porque a Nintendo não se preocupa com questão de hardware. A parada dela é outra, é o jogo. Então, eu vou estar feliz daqui... Olha, o 3DS já tem 10 anos, 15 anos que tá aí e a galera tá feliz, porque sai jogo. Então, eu não me preocupo com, tipo, ah, tem pouco jogo pra Switch, vai sair mais ano que vem, só que vai sair mais um, mais dois, porque daqui 10 anos a galera ainda vai estar comprando Switch. É, e é o videogame mais móvel que tem, foi um acerto. Mas em relação à conferência... É, cara, ela só pra mim ela só não foi pior do que a da Ubisoft, mas aquele igual o Douglas falou, se eles tivessem pelo menos separado o anúncio do Smash com a Treehouse, ok, eu parava de ver. O problema é que eu achei que ia ter mais alguma coisa depois, porque eu fiquei esperando igual um bocó aquele, os caras zerando o jogo, entendeu? Então assim, por causa disso, até aí não tava indo bem, eu tava dando um 4 honesto ali pra apresentação. Mas por causa disso, desse detalhe ali, eu vou dar um 2 para a apresentação. E eu vou dar um 4 para os jogos, porque não me surpreendeu, mas eu também, tipo assim, eu sei o que eu vou jogar. São jogos que tem para todo mundo, tem RPG, tem jogo de esporte, tem jogo de ação, tem jogo divertido, tem jogo mais imersivo. Então assim, ele é o leque do Switch, pelo menos, ele atende todo mundo. Por mais que seja um... Sei lá, tem um jogo de aventura, tem um jogo de RPG, tem um jogo de ação, tem um jogo de esporte. Mas ele tem, tá lá. Você compra o Switch, você vai ter a experiência que você quiser, você vai moldar. Diferente, por exemplo, do PlayStation, que é uma experiência mais hardcore, a Microsoft é uma experiência mais interação, enfim. Mas é isso, então vou dar aí 2 para apresentação e 4 para os jogos aí, porque nos jogos ela me deixou satisfeito, mas a apresentação ela cagou e sentou em cima também. Bom, apresentação, eu acho que faltou um pouquinho de planejamento ali nas escolhas, porque no momento que você já apresenta um novo Pokémon uma semana atrás, eu acho que, sei lá, quebra totalmente a força do anúncio você colocar numa direct de novo, por mais que você chegue, a gente anunciou isso semana passada e tal. Mas eu esperava um pouquinho do Pokémon 2019, porque isso faz uns 2 anos atrás. Isso... Ah, não, mas isso aí eles sempre fazem uma direct então, só pra assim, Pokémon. Todo mundo já mas, sabe. Mas sei lá, disso. Acho que não custava nada, sabe? E eu tava vendo algumas entrevistas. Alguns 2 anos atrás, por aí, de Nintendo Directs antigas. Não de antigas. Quando saiu o Zelda Breath of the Wild. Né? Acho que foi no ano daquele E3 lá, no meio das Treehouses. Eles falavam que já estava sendo produzido realmente um Pokémon, assim, que vai todo mundo surpreender e tal. E aí, por isso que eu acho que a aposta da próxima geração é um Pokémon open world com gráfico do Zelda. A minha aposta que eu tenho pro novo Pokémon aí, que aí sim. Mas acho que eles poderiam ter mostrado alguma coisa. E pelo amor de Deus, né? Metroid, pelo amor de Deus, cadê? Sabe? Então é muito, sei lá, foi esquisita. Achei que ficou meio que, vamos encher linguiça aí, a gente não tem muita coisa, assim. Os jogos, assim, só o Octopath. E o resto pra mim também, assim, não me fez querer comprar um Switch. Então, só Octopath, o Mario Tennis, que é divertido, e o Super Mario Party. O Super Smash caguei andei porque eu já joguei no Wii U e no 3DS, então caguei, né? Então, pra conferência em si, eu vou dar a mesma nota do Doug, eu vou dar 1,5. E pros jogos, pelo fato de meio cagar e andar, talvez se eles não tivessem anunciado o Pokémon uma semana atrás, eu teria ficado surpreendido com esse Pokémon Let's Go, apesar de eu não ter curtido muito a ideia da mecânica e tal, mas eu ia ficar surpreendido, eu provavelmente ia gritar igual uma criança doida, né? Pelo fato de ser um ambiente da E3 e tal, eu acho que isso pesou também, sabe? Quando você faz esse tipo de coisa. Então, eu vou dar 3 pros jogos. Vou dar 3. E antes, pra finalizar, eu quero que todo mundo diga a melhor conferência, a gente já falou qual que é, né? Obviamente. Né? Porém, o jogo da E3 aí. Pra vocês, qual foi o jogo da E3 de 2018? Começa aí com você, Doug. Bom, se eu falar Ori 2, eu vou Que foi mostrado ao público, tá, gente? Que foi mostrado ao público. Tá. Se eu for falar Ori 2, eu vou estar mentindo, porque esse é o jogo que eu esperava. Então, pra mim, seria o jogo da E3. Mas, o que me impressionou mesmo foi o Last of Us 2, né? Me deu uma impressionada. Mas ele não me impressionou tanto quanto o Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima, aquele negócio, é impressionante. O Adriano já adiantou que vai ter um downgrade mesmo, mas mesmo com o downgrade, cara, aquele negócio vai ser espetacular pra mim, cara. Aquele jogo lá me chamou muita atenção, mas muito. Na hora que eu vi ele enfrentando aquela mulher, naquele pôr do sol, com uma nuvem tampando, aquele bando de folha voando, eu falei, que jogo maluco, que jogo impressionante, esse negócio não tá rodando no Play 4, não tem que tá rodando no Play 4, tinha que tá rodando no Xbox One X, e tava rodando no Play 4, mesmo que seja o Pro. Então, esse foi o jogo que me chamou mais atenção, então pra mim ele é o jogo da E3. Cara, em vista do que eu tava esperando, do que me mostrou e do que me surpreendeu, The Last of Us 2, com certeza. É o jogo que eu não espero, é porque é o único jogo que eu realmente, Death Stranding eu já tava esperando, eu quero que seja bom. Só que quando eu vi o primeiro trailer do The Last of Us 2, ele não me empolgou, pra falar a verdade. Não era um jogo que tava nas minhas prioridades, mas depois desse gameplay ele virou. Então, pra mim, ele me convenceu magnificamente. Eu vou deixar uma menção de honra com o Ghost of Tsushima também, que fez a mesma coisa, mas eu ainda tô um pouquinho desconfiado, igual o Adriano, então eu vou esperar pra ver também. Cara, é difícil escolher, cara, porque eu tava esperando bastante Resident, mas ele não vai entrar. O que me surpreendeu mais foi o Spider-Man. Olha aí! Pra mim, ele pra mim se tornou o melhor, cara, porque aquela cinemática e o final, como terminou, me deixou muito ansioso. Quero saber como é que essa porra vai continuar. Ali já abriu, não tem como falar, vai ter downgrade, não tem como. Ali já é o jogo, cara. Não tem como. Ou eles vão puxar pra próxima geração. Só vou acreditar na hora que eu colocar na minha casa aqui e eu jogar, eu falar, puta, verdade, o bagulho é assim mesmo. Mas pra mim é isso daí. Bom, pra mim, o jogo da E3 é o The Last of Us, porque o The Last of Us vai fazer eu comprar o Play 4, né? Como eu disse no último cast, não que os outros não façam, mas The Last of Us é o jogo da minha vida, então não tem nem como, é The Last of Us. E eu vou dar só uma menção honrosa pro jogo que não foi mostrado ao público, que foi o Cyberpunk. Eu fiquei muito pilhado, porque, meu, o negócio vai ser uma coisa bizarra, porque você vai poder moldar a sua própria classe, sabe? Vai ser muito do RPG de mesa também. Você vai poder criar o seu backstory, o backstory vai fazer influência no jogo. Então, mano, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Segundo o Bota Ficha, a Microsoft foi a melhor conferência, né? Obviamente. E ao que parece, o The Last of Us junto com... Só eu vou tendo The Last of Us mesmo? O Pablo também. E deu menção honrosa pro Pablo Ghost também, né? Isso aí. Então, segundo nós, do Bota Ficha, The Last of Us foi o jogo da E3 também por voto de maioria, né? Obviamente. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Manda e-mail para podcast@gmail.com. Opa, opa. E é isso, né? Algum recadinho de vocês aí? O quê? Podcast@gmail.com. Você falou gmail.com. Ah, é? Ah, putz. Enfim, vai ficar assim mesmo, porque também é alcançado. Enfim, galera, muito obrigado pra quem tá acompanhado. Não esqueça que, gente, hate só nos comentários, por favor. Nada mais, nintendista, BTGista, skyrizista, e então, você sabe, né? E assim, se você for tentar me agredir na escrita, essas coisas, não vai adiantar, eu não vou ler, entendeu? Não vou ler. Você pode ficar despreocupado. Eu vou ler crítico construtivo. É, pois é, são todos, né? Todos, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse podcast gigante. E boa sorte, Pablo, pra editar. I'll be back! Bom, gente, muito obrigado. Entendeu a referência, entendeu quem não entendeu. Acho que eu sei entender. É. Muito obrigado, galera, pra quem acompanhou. Até semana que vem. Falou. Valeu. Tchau.